Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Now, roll for initiative, suckers! Olá, ouvintes! Olá, ouvintes! Estamos de volta para o nosso eterno, enquanto dure, imperdível e anual episódio do Zenis. Rapaz, olha pro CV, que coisa! Não é? Anos e anos aí, sem perder um, e não vai ser dessa vez. Não é dessa vez. As profecias estão... Ah, essas profecias estão mais longe esse ano, né? É verdade. Conseguimos dar uma distância, assim. Realmente. E, então, vamos começar, né? Vitor, vamos apresentar, sempre isso que eu ia falar. Né? A gente tava fazendo isso há 10 anos e a gente começa o episódio... Não, peraí, vamos apresentar? É, fato. Então, bom, eu sou o Chaz, vulgo Guilherme. Eu sou um dos hosts aqui do podcast e comigo está o meu co-host. O Vitor, também conhecido como @capivara no Twitter. E nós hoje vamos falar dos Zenis, mas Vitor, na improvável, porém possível possibilidade de que alguém não saiba o que são os Zenis que estão nos ouvindo, o que são os Zenis, Vitor? Essa é aquela pergunta, né, que a gente sempre fala, ah, vamos gravar, não, mas assim, realmente, né, sempre pode ser o primeiro episódio de cada um, se você está chegando hoje no Escudo do Mestre, agora seja muito bem-vindo, mas o Zenis... É a premiação anual pro RPG, feita pelo site EN World, que a gente costuma falar de uma maneira bem tosquinha, né? Que seria o Oscar do RPG. De uma maneira jocosa. Mas hoje em dia eu prefiro dizer que ele é o Video Game Awards do RPG, olha só. Fuck the Oscars. Fuck the Oscars. Mas a gente tem essa premiação que acontece uma vez por ano. A premiação é feita na Gen Con, nos Estados Unidos. A entrega da premiação é feita lá. Onde as empresas mandam livros para apreciação, seu material para apreciação, um grupo de juízes nomeia os indicados e o voto popular decide o ganhador, o primeiro e segundo lugar para cada categoria, né, o ouro e a prata. Era uma premiação que durante muitos anos apenas, a votação era apenas presencial na Gen Con, então isso era um viés na escolha. Depois de uns anos para cá, começou a ter uma votação digital também. Lembrando que eles só são avaliados empresas que mandam o seu material para a Gen Con. Né? Vocês vão ver que não tem, por exemplo, Pathfinder na lista. Né? O Pathfinder 2ª edição saiu ano passado e não tem na lista. Então eu fiquei meio bolado quando eu vi isso. Falei, caramba, mas será? O jogo é bom, porra. Mas o que será que aconteceu? E quando eu fui ver, o que aconteceu foi que a Paizo não mandou o Pathfinder para ser avaliado. Também eu acho que vale a pena a gente comentar que houve uma pequena polêmica com o Enes desse ano. Um dos indicados saiu da premiação, pediu para sair da premiação, por causa de premiações passadas dos Enes. Né? Então, o Lancer RPG havia sido indicado para uma das categorias, mas ele acabou pedindo para sair em razão... Enfim, ele justifica lá falando que em 2017 uma aventura foi premiada, essa aventura tem elementos problemáticos, racistas, abuso sexual, algumas coisinhas mais complicadas. O Enes respondeu dizendo que o staff do Enes é muito diferente do que era naquela época e que como a votação, a eleição é por voto popular, eles não se sentiam confortáveis de remover um prêmio porque estaria indo contra o voto popular. Enfim, teve essa polêmica, que eu acho que é interessante a gente falar. Mas nós decidimos continuar fazendo o programa, porque eu acredito que, apesar de seus problemas, e ele tem problemas, o Enes é uma excelente oportunidade de conhecer jogos diferentes, jogos independentes, jogos que normalmente não passariam nos nossos radares, de apresentar e divulgar trabalhos muito bons são feitos por editoras maiores, menores, enfim. Então, acho que nesse sentido, apesar de deslizes passados, vale a pena a gente continuar com o eu vou acrescentar na sua fala o fato que a aventura em si que recebeu o prêmio, né? O autor veio a público com um pedido de desculpas. Não sei se você chegou a ler. Não li. Onde ele fala basicamente que a aventura tem erros horríveis, ele faria ela totalmente diferente. Ele diz que não é justo realmente que o prêmio, que ele tenha recebido o prêmio aquele ano, que a aventura tem problemas, tem coisas que estão lá por shocking values, que na época ele não entendia e não respeitava questões mais sensíveis, mas que hoje ele vê isso. Eu não sei se essa aventura ainda está à venda ou se não está, mas existe uma declaração do autor, que foi logo após essa polêmica, se desculpando e realmente falando que a aventura dele não mereceria o prêmio. Então, só para deixar esse desenrolar aí. Isso faz bastante sentido e é bom saber que eu ouvi isso, isso dá uma nova luz à situação. Dito isso, vamos falar de coisa boa? Então, feitos aí os comentários, né, vamos às categorias, aos indicados e o que a gente vai falar. Como sempre, vale a pena comentar que nós não lemos todos os livros capa a capa que estão aqui. Seria um trabalho hercúleo e impossível, embora o Victor se esforce. Eu me esforcei esse ano eu me esforcei bastante. Mas a gente viu bastante coisa. Normalmente a gente se foca nos produtos que nos interessam mais, por algum motivo ou por outro. E vamos comentando as categorias, dizendo quem a gente acha que pode ganhar. Você ouvinte, deixa seu comentário também, quem que você acha que você pode ganhar, quem que você achou que é interessante, que algum jogo que de repente você deu uma chance ou foi dar uma olhada em razão do nosso episódio. Então vamos começar com a primeira categoria, que é as indicações dos juízes. Então, a primeira coisa, na verdade, não é uma categoria, né, que a gente sempre fala, é o Juts Spotlight Winners, né, livros que não estão nos indicados a nenhuma categoria, mas que cada um dos juízes do Enes achou que seria interessante ter uma menção honrosa aparecer de uma certa maneira, né. Ah, lembrando disso, vale a pena a gente falar que do ano passado para esse, a gente tem 5 juízes do Enes, apenas um teve na premiação de 2019. O colégio mudou bastante, ele ficou mais diverso com relação a você ter uma quantidade maior de mulheres, você ter um pouco mais de representação LGBT nos juízes. E eu acho que até lendo um pouco sobre o perfil de cada juiz e especialmente o que eles desejavam para o Enes, né? Para quem não sabe, no site do Enes você vai ter um perfil de cada juiz e uma série de respostas, de perguntas que eles têm que responder, né? Quando eles se candidatam a ser juízes do Enes. E eu acho que muitos deles trazem, em geral, um discurso de maior inclusão, de você ver uma diversidade maior de obras, de autores. Então, eu acho que esse ano esse discurso ficou bem marcado em todas as categorias. Mas a gente vai falando disso conforme for seguindo. Então, nos Juts Spotlight Winners desse ano, nós temos os jogos Sleep Away, do J-Dragon, Glitter Hearts, da Letterman Games, Refractions in Glaston, da Chaosium, Gnarls Candy Compendium e Hit the Streets, Defend the Blocks, do Lost Highway Games. Muito bem. E aí, vamos começar então falando do Sleep Away, que foi um jogo que eu achei bem interessante. Cara, bastante. O Sleep Away, ele é um jogo, pra quem não conhece, eu não conhecia, ele é um jogo de terror que se passa num acampamento de férias americano, e você joga como os monitores deste acampamento. Então são pessoas mais velhas ou adultos que estão lá vendo esse grupo de crianças. E basicamente vai aparecer um monstro meio estilo Witch, do Stephen King, a coisa. No sentido que ele pode tomar várias formas e ele é descrito de uma maneira meio estranha, tem uns poderes meio metamorfo, shapeshifter, etc. E conforme ele vai aparecendo e vai passando os momentos do jogo, ele vai atacando as crianças, mortes vão acontecendo, ele é um jogo de temática pesada. É engraçado porque ele é um jogo onde crianças vão morrer, animais vão morrer, ele tem um disclaimer bem grande sobre o quanto de terror e violência você vai querer no seu jogo. E ele tem uma arte razoavelmente bonitinha. Né? É meio junto fofinha. Dele, né? Meio fofinha. Eu gostei do jogo, eu achei interessante o fato que ele é feito com o sistema do Dream SQ, que é um RPG da autora de Monster Hearts, né? Uhum. Que é feito em cima, de uma certa maneira, em cima de Apocalypse Engine, kinda, foi meio que uma base. Mas é um jogo que você não rola dados, você tem uma série de moves, né? De movimentos que o seu personagem pode fazer. Alguns moves vão te deixar numa situação ruim, e você vai ganhar um ponto com ele, e com esse ponto você compra moves que vão te ajudar a superar obstáculos, né? Então você tá sempre numa balança de colocar seu personagem numa situação ruim para ter um ponto para poder escapar de uma situação pior lá na frente. Você chegou a ler o livro? Eu não li inteiro, embora não seja um livro grande, mas eu li o começo dele, né? Eu li o capítulo de introdução, eu li um pouquinho do começo, e eu gostei muito da temática do jogo. Eu não costumo ser muito fã de jogos de horror, mas essa temática me chamou muito a atenção. Eu gosto muito do sistema do Dream's Kill, e quando eu vi que era o mesmo sistema, eu gostei. Eu gostei dos playbooks que ele tem, né? Sempre é um elemento interessante para ver. Legal, se você quer ser o salva-vidas, se você quer ser o atleta e tudo mais. O conselheiro do campo. Exato. Eu também gostei que ele tem um elemento sobrenatural interessante, né? Ele dá indícios de que talvez o personagem que você jogou tenha sido uma criança no acampamento desses no passado, que sobreviveu. Sim. E não se lembra direito do que aconteceu. A criatura sobrenatural é interessante. Eu achei um jogo muito, assim, bacana de terror, experimentar uma experiência fechadinha, sabe? Um horror que não é cutulesco, não tem influências desse tipo de que a gente costuma ver massivamente em RPG, né? Então, gostei muito do Zipower. Ele tem só pra falar pro pessoal, ele tem, acho que, uma coisa que eu achei interessante é que, primeiro, ele é um jogo sem mestre, né? Mas ele tem uma mecânica quando você vai tratar da criatura, do monstro em si. Eles dão um nome pro monstro, agora eu me esqueci o nome. Mas que você vai ter um jogador que vai controlar esse monstro e ninguém sabe quem é esse jogador. E esse jogador não toma decisões pelo monstro. Basicamente, o que o jogador faz é que na hora que o monstro vai aparecer, seja por um movimento que desencadeou a presença dele, todo mundo vai fechar os olhos e esse jogador vai sacar uma carta de baralho e essa carta vai dizer o que o monstro vai fazer, né? Você tem uma questão de colocar ela perto de uma representação física. Você meio que desenha um mapa do campo. Então você pode colocar a carta próxima do lago, né? O monstro vai aparecer perto do lago. E o jogador que controla o monstro, ele é proibido de interpretar o monstro. O monstro é uma coisa extremamente alienígena, que está fora dos nossos padrões. Então você não interpreta ele de maneira nenhuma, você não fala, etc. Só as ações dele vão sendo... É a maneira como ele se expressa, né? Sim, sim. Enfim, tem algo mais a comentar? Porque, não, resto, fiquei super empolgado com esse jogo. Foi um dos primeiros jogaria, muito legal. Jogaria fácil. O próximo jogo, eu também jogaria fácil, porque eu gostei pra caramba, que é o Glitter Hearts. Glitter Hearts. É, o jogo que eu tô no meu headcanon, ele é o jogo pra você jogar RPG de She-Ra. Aliás, eu acho, eu não sei se você tem reparado, mas She-Ra teve uma certa influência em alguns jogos que estão saindo. Glitter Hearts foi um que eu vi, tem um jogo que tá saindo pra... Forged in the Dark, que usa uma mecânica parecida. Aliás, eu li e achei bem legal, porque ele tem uma pegada de você tentar fazer uma história meio adolescente com um robô gigante contra monstro também, você pode usar. Achei bem legal isso, né? Uma coisa meio Evangelion até. Tem um outro que tá nessa lista que também vai ter uma pegada meio princesas, etc. É uma obra que a gente tá vendo um impacto cultural dela em matéria de livros de RPG, né? Com certeza. Eu acho que ela teve um grande impacto com a comunidade LGBT, que... eu não sei, desculpa, gente, mas enfim, comunidade LGBT, eu vou fechar aqui, os outros estão aí também, mas eu não sei, eu não quero falar besteira. Então, teve impacto com as comunidades, e essa comunidade faz muito RPG hoje em dia, especialmente RPG indie. Uhum. E não só com essa comunidade, né? Mas eu acho que tem um apelo muito forte com essa coisa de, tipo, garotas sendo aventureiras uma revisão desse papel feminino de, sei lá, sabe, quem é o herói aventureiro é o menino e tal. Mesmo para as meninas, e meninas no sentido criança mesmo. É, eu acho que isso tem um apelo forte. E é legal ver isso vindo para RPG, porque é uma coisa que a gente não tem muito. Ou não tinha até então muito, né? E eu acho que jogos como Glitter Hearts trazem bastante para isso, né? Então, mas o que é o Glitter Hearts, Victor? Como é que você definiria o Glitter Hearts? Glitter Hearts é o que você falou, é um jogo para você jogar com uma... De uma certa forma, até um gênero de garota mágica, quase um Mahou-shoujo, mas ele é mais do que isso, né? Ele é sobre jovens com poderes lidando contra, no mundo real, né? No nosso mundo, lidando contra forças, inimigos de fora, né? Você pode pensar em She-Ra, você pode pensar em Sailor Moon, você pode pensar... Uhum. Você pode até pensar em adolescentes com atitude, né? Você pode pensar em Power Rangers, ou Sentais, né, no geral. Sim, sim. Tudo isso cabe dentro do escopo do que esse livro traz. Eu acho muito interessante que ele tem uma coisa de, tipo, o seu poder, ele deriva de uma emoção, ele pode derivar de uma emoção, o quanto isso é importante pro jogo... Ele tem um jeito de construir a ficha bem legal, né? Porque você meio que constrói em cima de um arquétipo e você tem vários arquétipos físicos, mentais, sociais. Uhum. Você tem uma ampla gama de arquétipos que você era antes de receber o poder e depois, baseado no que é o seu poder, né? Você pode ser ligado a um elemento, por exemplo, né? Fogo, água. Você poderia fazer Capitão Planeta com esse jogo, de uma certa maneira. Tranquilamente, tranquilamente. Uhum. Mas tá aí, Glitter Hearts é um livro curtinho, 130 e poucas páginas, uma leitura rápida e um tema bem interessante. Então fica aí a recomendação também. Aí então, a gente passa para Reflections of Glaston. Reflections in Glaston. Ele tem uma história interessante, né? Porque é um jogo feito, publicado pela Chaosium, mas escrito por um grupo de uma universidade. Você viu isso? Não tinha visto esse detalhe. Da Universidade Taylor, é a galera que faz escrita criativa. Meio que foi uma parceria entre esse pessoal e a Chaosium pro lançamento do jogo. Então, não são necessariamente pessoas que trabalham com game design, mas são estudantes que trabalham com escrita criativa na faculdade. Interessante. É bem legal. E a pegada da aventura é uma cidade onde o maior negócio dela é uma fábrica de vidro, produção de vidro. O dono dessa fábrica conseguiu uma nova fórmula para fazer um tipo de vidro diferente, mais resistente. Mas como é uma aventura da Chaosium para Call of Cthulhu, então você imagina que tem coisas a mais aí no meio que vão ter que ser investigadas, segredos sombrios. Vale a pena dizer que é grátis? Que, pois é, uma aventura curtinha, 40 e poucas páginas. E tá aí, é Cthulhu. A aventura eu não li, pra ser sincero, porque eu só vi mais ou menos o que se tratava. E ele falou, Cthulhu, tipo, toquei. Nada contra, mas não é uma coisa que me interessa muito no momento. Mas se é algo que interessa pra vocês, tá aí. Parece interessante. Boa. O próximo que a gente teve é o Gnarls Candy Compendium. Que é um produto da DMs Guild, né? A DMs Guild. O site de material para D&D como um todo. Que é basicamente um item, um compêndio de itens mágicos que são doces. Achei legal, assim, pra falar a real. Também. Mas eu não consegui colocar a mão pra olhar direito, acabei não indo nele pra falar mais a fundo. Mas a ideia achei legal. Ele é bem temático, assim. Nesse sentido, é um livro divertido. De se ler, né? No geral, ele tem toda uma identidade visual super bacana, assim, parece uma jovem goblin, sabe, falando essas coisas. E essencialmente é uma lista enorme de itens consumíveis que são doces que essa goblin faz. Então, bacana. É interessante, mas, né, isso aí. E temos o Hit the Streets, Defend the Block, jogo que nós jogamos. Cara, nós jogamos. Por incrível que pareça, teve um na lista, né? Pois é. Eu fiquei muito feliz de ver esse jogo aqui. É um jogo do pessoal do Gauntlet, né? Uma comunidade com podcasts e jogos, etc. Eles têm feito alguns materiais que eu tenho gostado bastante. Hit the Streets, Defend the Block é um jogo de super-heróis urbano, na pegada de Demolidor, Jessica Jones, as séries da Marvel que passaram na Netflix. Uhum. Você poderia até fazer um Homem-Aranha, alguma coisa assim, mas são Super Choque, talvez. São super-heróis que vão defender o bairro que eles moram, o bairro que eles têm uma ligação, né? Ele é feito em cima de um jogo que eu já falei algumas vezes no Escudo do Mestre, que é The One Percenter, que é um jogo sobre... ele é basicamente o Sons of Anarchy RPG, uhum, né? Um jogo onde uhum. você joga com uma gangue de motoqueiros que tá envolvido com um bairro, etc. E crimes e etc. Blá, blá, blá, blá, blá. Foi um jogo que a gente teve uma experiência curta. Infelizmente, a gente não conseguiu ver muito do que o jogo traz. Mas eu gostei bastante dele, da criação do bairro, o jeito como ele estrutura, onde cada um dos jogadores vai desenhar uma rua do bairro e vocês vão começar a pegar intersecções nas esquinas uhum. e criar locais, casas, bares que as pessoas costumam frequentar num bairro pequeno. Vai dando toda uma sensação daquele lugar ser vivo e ser muito parte do que os jogadores estão criando, né? Uhum. E eu acho que é um sistema simples para um jogo de super-heróis, razoavelmente completinho no que ele se coloca e do jeito que ele é desenhado. Achei até bem competente. Ele não é um jogo pra você emular poderes com detalhes e tal. Isso não é uma parte importante do jogo. E ele tem essa coisa de você equilibrar a sua vida mundana com a sua vida super, de você... E o que eu achei interessante é o quanto ele foca no tema da comunidade. Tanto o ato de você criar o bairro te gera um vínculo com esse bairro como um todo, tanto quanto o fato de que você recupera uma série de habilidades do seu personagem, o stress, né, enfim, do seu personagem, com atitudes que ajudam a comunidade. Você pode fazer caridade, você pode patrulhar o bairro, você pode ajudar as pessoas que estão precisando de alguma coisa, enfim. Eu gostei muito dessa ideia de ser um jogo de super focado em uma pequena comunidade, em um bairro, em uma rua, uma área relativamente pequena, e o impacto que pessoas dedicadas podem causar nessa comunidade. Eu gostei bastante. Maneiro. E ok, agora vamos agora para a primeira categoria mesmo, né? Agora o prêmio propriamente dito, vamos lá. Que é a melhor aventura. Legal, então de melhor aventura nós temos A Pound of Flesh, da Tuesday Night Games, Book of Seasons Solstice, da Jessica McCroom Writes, Killer Kobolds from Outer Space, do Oliver Clegg, The House of Arden Vul Complete, do Expeditious Retreat Press, e uhum. Trilema Adventures Compendium, volume 1, de Trilema Adventures. Muito bem. Então vamos começar aqui deixando o Vitor bravo. A Pound of Flesh. Ixi! Cara, a Pound of Flesh, pra quem não sabe, peraí, ele falou assim, é porque é um jogo do Mothership. Uma aventura pronta. Do Mothership. Uhum. Que foi um jogo que, se vocês estão ouvindo o Escudo do Mestre, vocês sabem que eu já falei muito mal desse jogo. E, cara, é foda porque o jogo é ruim, mas eu gosto dos suplementos. Ano passado teve uma aventura deles que foi indicada também, e eu falei, cara, a aventura é boa. Tipo, o livro da aventura é bom. O sistema é que é ruim. E o A Pound of Flesh, eu acho parecido. Uhum. Ele é uma estação espacial onde tem várias facções que estão disputando, etc. E aí seu personagem vai estar ali no meio, ele tem um que meio sandbox de pra onde que vai a aventura. Eu acho que ele é um livro super legal no cenário que ele cria, mas num sistema que eu tenho zero vontade de experimentar, sabe? É justo. Ele traz regras pra você... É interessante, tipo, ele traz regras pra você customizar o seu personagem com cyber stuff e tudo mais. E como ele e uma coisa que eu gosto bastante, ele traz... trocentas mil tabelas e você acaba gerando a estação espacial em grande parte através dessas tabelas. É super interessante. Traz equipamentos novos, traz, e num livro com 48 páginas, bem pequenininho, super bonito, né, com um design visual bem impactante. Eu acho que o Mothership e Derivados fazem um bom trabalho nesse sentido. A proposta gráfica dele é bem legal. A identidade visual do jogo, ela é legal. Eu só acho o sistema ruim, mas assim, tipo... Né? Mas tá aí. Ele trabalha bem em suplemento, o que eu posso fazer, né? Se você curte esse tipo de história, parece uma aventura interessante. Ele parece mais um toolkit para você fazer aventuras numa estação espacial do que uma aventura propriamente dita, mas é um bom toolkit. Então... E aí nós temos o Book of Seasons Solstices, que também é um produto da DMs Guild. É um produto que eu olhei com bastante carinho, para ser sincero. Então fale mais, porque esse foi um livro que eu não me despertou muito, acabei não indo atrás dele. Ele é um livro com, se eu não me engano, são 20 aventuras para D&D 5ª edição, divididas entre os diversos níveis do D&D, e eles todos têm temas féricos e temas ligados às estações do ano, evidentemente, né? Do Book of Seasons, mas ele tem muito... E o tipo de aventura que você encontra nele é uma coisa muito conto de fada, sabe? E eu achei isso muito legal. Você tem, tipo, eu vou atender um festival de música feito por um Sasquatch. Eu vou ter uma aventura em que eu tenho que impedir um gato obcecado por fashion de me devorar. Esse tipo de coisa, sabe? E ele tem... As aventuras são divididas pelas estações do ano e elas giram muito em torno desses elementos, sabe? De histórias féricas, festas e celebrações e problemas que surgem nessas festas e celebrações, sabe? Então muitas aventuras têm a ver com festivais e esse tipo de coisa e problemas que geram a partir deles. Novamente, elas são temáticas entre summer, winter e essas, esses temas, eles variam o conteúdo das aventuras. Eu achei bem diferente, porque não é o que você costuma encontrar em aventuras de D&D, né? Não é uma coisa que você vai entrar em dungeons e matar dragões, sabe? É um tipo de aventura bem diferente. Então, eu achei o material divertido. Bem legal. E ele, vale a pena comentar também que tem trocentos autores, assim. Sim, eu tô vendo aqui. Cada aventura... Cada um fez um, né? Exatamente. Inclusive, então, o nosso indicado da próxima aventura escreveu uma aventura para esse jogo, né? O Oliver Clegg, do Killer Kobolds from Outer Space. Que, eu dei uma olhada, também uma aventura para quinta edição de D&D, e é uma loucura. Eu adorei o visual dessa parada. Eu é um vi quadrinho... por cima a capa, achei super legal, mas acabei não indo muito. Cara, pareceu o tipo de coisa que eu ia gostar, assim. Sim, a estrutura visual dele é super legal, porque ele é todo livro é uma história em quadrinhos, assim, você vai lendo. E ele é feito no formato de história em quadrinhos, de uma história maluca dos anos 90. E é uma história de... ele é uma aventura feita para ser jogada em one shot, super curtinha, tem 20 páginas. E ele é tipo um filme de horror B, de... violência cartunesca com kobolds espaciais. Eu acho que é um bom jeito. Meu tipo de jogo, já tô sentindo. E é bem isso, cara. Você pega um kobold bizarro e é colocado numa situação. Você joga com um evil kobold alien marauder. Eu acho que é um bom jeito de colocar a coisa, e aí você vai, você e seus companheiros vão pra uma vila que não sabe o que tá acontecendo, e vocês vão fazer experimentos e atacar pessoas da vila e fazer maluquices coboldísticas, assim. Então é interessante, é um jogo de horror, apesar do tema, mas pareceu super divertido de jogar. Fiquei com muita vontade de pegar essa aventura e jogar, porque ela é uma coisa que parece ser, sabe, just fun. Então bem, só eu achei bem interessante. Legal. Aliás, várias aventuras para D&D, né? Quinta edição. É, isso é verdade. Aqui. O nosso próximo indicado, o The House of Ardenvul Complete. Daqui é megalomania. Megalomania na RPG. Esse é fogo, velho. É um tipo de produto que acho que fazia um tempo que eu não via, ou não via com tanto destaque, né? Claro. Que é a Mega Dungeon, né? Uma Mega Dungeon, sim. Mas é a Mega Dungeon, cara. É um PDF de mais de 1000 páginas. Aham. Você vê os andares da dungeon, o negócio fala, meu Deus. Não, aí você vai ver andar por andar, você abre o mapa daquele andar, você fala, ok, é grande. Aí o próximo é tipo duas vezes o tamanho. Aí você abre o próximo, é três vezes o tamanho. Tipo assim, cada uma, parece várias Mega Dungeons juntas. É um negócio impossível esse negócio. Sim. É negócio de jogar RPG o resto da vida, né? Não, é... Ele é em grande parte system agnostic, né, por assim dizer, mas ele é feito para ser jogado com OSR, essencialmente é um jogo da OSR. Basicamente. É, qualquer OSR que você pegar ele para jogar, você vai conseguir jogar numa boa. E é isso, cara, é uma mega dungeon. Ela foi originalmente lançada em diversos volumes, né, essa é uma edição completa, que é essa que tá sendo avaliada. E é isso, cara, é uma mega dungeon de proporções inacreditáveis. Eu, que eu vi era no drive-thru, porque ele tava sempre dos mais vendidos. Uhum. E eu falava, caramba, o que é isso, né? House of Ardenvul. E bom, é aventura pra diabo. Muita aventura mesmo. E por último, nós temos Trilema Adventures Compendium. Que é um livro super bonitinho, né? Que, cara, é um livro que me surpreendeu, pra falar a verdade, porque ele é uma coletânea de... Não chegam a ser é quase mini-aventuras, mas são mais uma coletânea de side quests, sabe? São pequenas aventurinhas que você poderia introduzir entre um arco e outro de uma campanha maior que você está fazendo. Uhum. É, cada um deles, ele é num formato widescreen, né? Então cada um deles são... Cada aventura são duas páginas, uma de descrição e a outra geralmente tem um mapa junto, né? Alguma coisa visual. Tem mapas muito bonitos. Eu gostei bastante da cartografia, por assim dizer, né, de como ele faz os mapas dos locais. E também é um jogo que tenta rodar sem sistema, né? Mais genérico possível. É, ele tem PDFs para os bestiários, ele tem criaturas, né? Então ele tem. Uhum. Eles fizeram para quinta edição, BX e para o Dungeon World. Você pode pegar as criaturas que estão descritas, né? Tem um PDF para isso. Mas no geral são system agnostic, né, nesse sentido. Sim. Então, bem interessante. É bonitão, assim, o livro. Eu devo dizer que eu fiquei bem curioso. É um livro que eu gostaria de ter o físico. Eu não me interessaria muito ler o PDF, mas o livro físico é tão bonito, tão bonito, né? Também achei, pra falar a verdade. Tão old school. Old school, mas um jeito, sei lá. Bom. Enfim. Old school, mas bom. Olha, eu quero deixar muito claro que quem falou isso foi o Chess, não fui eu, tá? Antes vocês falem que eu que sou o cara, que é contra o Discord e tal, que critica. Não, mas ó, vou falar aqui, eu gosto de Discord, o problema são os fãs. Aí, ó, tá certo. Né, enfim. E aí, mas, dito isso... Quem que você acha que ganha? Como é que você... O que que você acha? Cara, assim, que você mais gostou? Provavelmente, se eu tivesse lido Killer Kobolds, eu teria falado que... ele ganharia, mas eu acabei não lendo essa aventura. Então, eu diria que o meu favorito para ganhar, o meu que eu acho que deveria ganhar, é o Trilema Adventures. Eu gostei muito do que ele faz. Eu gostei muito de como pode ser um livro que você compra e deixa guardado para N aventuras que você quer ter, sabe? Uhum. Você não vai ter uma saga ali no meio, mas de repente você... Puta, me deu vontade de jogar uma one shotzinha, eu tô aqui com uns amigos, pô, abre o livro ali, pega uma aventura e joga, entendeu? Dito isso, eu não acho que o Trilema Adventures ganha. Eu acho que House of Ardenvul, porque eu vi ele muito na Drive-Thru RPG, sempre entre os primeiros, os mais vendidos, eu acho que aí tem mais chance de ganhar. Cara, pra mim, eu vou dizer que o que eu mais gostei foi o House of Ardenvul. É, embora eu nunca tenha pretensão de jogar uma Mega Dungeon, pelo menos não no futuro próximo, eu tenho uma grande admiração por Mega Dungeons e pelo esforço hercúleo colocado em produzir um material como esse. E quando bem feito, são experiências bem interessantes, eu acho. É, como um todo, é um jeito de jogar RPG muito específico. E é um jeito que eu nunca experimentei, mas eu tenho muita vontade de fazer. Eu respeito muito o trabalho da galera que faz esse tipo de coisa. Então, é o produto que eu mais gostei. Quem eu acho que ganha, porém, vai ser o Book of Seasons. Por motivos de D&D quinta edição. Eu acho que a força da marca e do sistema vão carregar essa vitória. Pô, legal. Legal, maneiro. Então, próxima categoria. Melhor acessório? Eu tenho muito pra falar dela. Geralmente é uma categoria que a gente dá mais uma pincelada. Alguma coisa te chamou mais atenção, assim? Não precisamos ler todos, né? Mas só teve alguma coisa mais creme de la creme que você achou. Ó, tem o Deck of Many Elemented Spells, que é legal para caralho. Porra, eu vou te falar que eu achei esse negócio super maneiro, cara. É legal pra caramba, meu. Porra, eu olhei assim, eu falei, mas cara, que merda é essa? É só uma fotinha holográfica com a magia? Fala, não deve ser só. Não, é só isso. Mas é tão bonitinho, sabe? Uhum. Tipo, eu vi um vídeo com um review mesmo, né? E o cara virando, assim, é aqueles... Pra quem não tá entendendo, é aqueles holográficos que conforme você vai virando a carta, vai fazendo um movimento, sabe? Vai mudando a arte. Uhum. Tinha Tazo, que era assim. Falar que é Tazo é um negócio velho, né? A galera nova não vai entender o que é. Né? Não. Mas enfim, acho que deu pra... RPGista não é velho. Então, pode... Acho que deu pra entender. Mas eu achei super bonitinho, cara. O negócio que eu falei, porra, fala aí pra você, viu? Se eu tivesse assim, um dinheiro soprando e tá vendendo fácil, era um negócio que eu comprava. Pois é, embora seja caro para cacete. Mas eu gostei também, eu achei um produtinho bem divertido. O Dungeon App é uma coisa que eu usaria, porque ele é basicamente um gerador aleatório de dungeons. E isso é sempre. Isso é sempre uma boa coisa para se ter, né? Um gerador aleatório de dungeons. Fora isso, o resto não me chamou muita atenção. Não, né? Foram os dois também que para mim eu achei mais interessantinho. Melhor arte de capa, então? Melhor arte de capa, gosto dessa. Legal. E essa é uma categoria que sempre me confunde, porque a Chaos sempre ganha com umas capas whatever. Mas... Então, para melhor arte capa, nós temos Call of Cthulhu, Berlin, The Wicked City, para Chaosium. Harlem Unbound, a segunda edição, também da Chaosium e da Darker Hue Studios. Nibiru, Core Book, da Araucana Media. The Ultraviolet Grasslands, do Exalted Funeral Press. E Witch Plus Craft, da Astrolago Press. Então, eu vou começar pela Chaosium, que... olha só, dessa capa eu gostei. Que coisa. Então, eu achei já que a gente ia começar numa dividida, porque eu falei, porra, eu adoro essa capa, mano. Não, essa tá excelente, mas você pega uma que ganhou, tipo, ano passado teve uma que ganhou do que sei lá, um Cthulhu com uma Estrela da Liberdade, um negócio que é super boring. Mas essa ficou muito legal. Ficou bem. Assim, eu vou aproveitar pra falar um pouco desse livro, apesar que a gente tá na parte de arte, ele aparece mais pra frente. Então eu já vou tirar um pouco o que eu tenho pra falar sobre ele, tudo bem? Bora. Cara, Berlin The Wicked City, ele é um jogo de Call of Cthulhu que se passa na República de Weimar, na Alemanha, o período compreendido entre o final da Primeira Guerra Mundial e a ascensão do nazismo. A primeira capa é linda, eu acho ela muito legal, assim, eu adorei a capa desse livro, mas quando eu comecei a ler... dar uma folheada maior nele, eu tava meio tipo, tá, o que vai ter aqui, né? E aí eu comecei a folhear, cara, e comecei a ver, porra, é uma época extremamente marcada pelo expressionismo alemão. Então você tem todo um movimento do cinema que tava começando, com filmes que vão influenciar gerações pra frente, né? Então, Metrópolis, do Fritz Lang, foi um filme que foi feito nessa época. O Vampiro de Düsseldorf foi um filme que foi feito nessa época. Nosferatu, o filme original do Nosferatu, não a refilmagem que teve nos anos 70, que foi do Werner Herzog, mas a filmagem original, que é essa coisa do vampiro andando, sabe, todo encurvado, que era para ser uma adaptação de Drácula e depois deu problema com direitos autorais. Foi um filme que até teve que ser recolhido por causa desses problemas, mas eu acho que tem tanta coisa legal aqui em matéria da época que é feito. Esse livro tem uma parte toda com personalidades de Berlim que você vai poder interagir, né? Então, como eu falei, Fritz Lang, o diretor de cinema, ele é um personagem que está descrito no livro. Albert Einstein, a gente está falando de uma fase antes do nazismo, antes do Albert Einstein sair da Alemanha, né? Então ele tá lá. Até figuras assim, que na real são terríveis, mas figuras que tiveram sua ascensão com o nazismo. Então, o Goebbels, né? O ministro da propaganda nazista, você pode encontrá-lo. E, cara, esse livro me chamou tanta atenção. Ele tem três aventuras. Não sei se você chegou a ler as aventuras ou passar o olho. Não. Cara, a terceira aventura, então assim, pensa nisso que eu tô falando de expressionismo, Metrópolis, Nosferatu. A terceira aventura, vocês vão ter que investigar um estúdio de cinema que tá tentando fazer uma adaptação pra cinema do Necronomicon. Ah, que foda! Cara, eu achei... Essa ideia me vendeu demais esse livro. Demais! Eu fiquei... Falei, cara, se tem um momento que as pessoas poderiam tentar fazer expressionismo alemão, sabe? Pra adaptar o Necronomicon pro cinema. A ideia é boa demais! Aí eu falei, cara, esse livro me vendeu muito. Ele vai aparecer mais pra frente, assim, mas eu já queria tirar isso de mim porque eu fiquei muito empolgado com ele. Excelente, cara. Eu devo dizer que, assim, eu tô jogando uma aventura de Cthulhu da Chaosium Moderna, né, ou A Serpente de Duas Cabeças, e eu acho interessante também comentar o excelente, muitas vezes, trabalho que a Chaosium faz com elementos históricos dentro do seu livro. Então, acaba sendo uma aventura de RPG também, mas uma certa aula de história sobre a República de Weimar. E elementos interessantes que ela tinha nessa época, como você colocou. Eu achei um livro excelente como um todo, nossa, essa aventura do Necronomicon eu jogaria, talvez eu jogue, eu fiquei tão animado que talvez eu, porra, que coisa foda. Vamos ficar com essa ideia na cabeça aí. Vamos conversar. Esse é um, né, o outro é o Harlan Unbound, a segunda edição, né? Exato, a gente já falou dele aqui em algum ano passado, quando a primeira edição foi indicada, se eu não me engano. Passado ou retrasado? Que ele é essa coisa de Cthulhu no Harlem, é uma tentativa de desconstruir os elementos racistas do Caos Cthulhu como um todo, e reapropriá-los. E, enfim, o livro em si é super interessante e eu fortemente recomendo. A capa do... Dessa edição, pior do que a capa da... Eu gostava da capa da primeira edição, eu gostava muito dela. Essa aqui eu acho que tá tão mais fraquinha. Inclusive, o livro, ele tá indicado só pra melhor arte de capa. E eu estranhei isso. Tudo bem que a primeira edição ganhou muitos prêmios. Mas, principalmente porque esse ano a gente vai ter pra HBO a adaptação do Território Lovecraft, né? Lovecraft Country. Que tem uma pegada parecida, assim, de desconstruir os tropos racistas que tinha na obra do Lovecraft. Uhum. Eu achei que ele estaria com mais indicações, pra falar a verdade. Pois é. É isso. Não gostei muito da capa, não vi nada. Em matéria de capa, não muito. Não vi nada demais. E aí nós temos o Nibiru. Nibiru é um jogo que eu tenho muita curiosidade em jogar. Eu li um bom pedaço do livro e tenho vontade de jogá-lo. Então, falando um pouquinho dele, já que... Eu não sei se ele aparece de novo, eu acho que não. Eu acho que é a única vez que ele vai aparecer aqui. Mas eu vou falar um pouquinho dele porque é um jogo que eu gostei quando ele saiu, né? O Nibiru, ele é um jogo de ficção científica, e a ideia... ele tem toda uma estética meio egípcia em alguns sentidos, a capa deixa isso bem claro, né? Você tem a capa que, por sinal, eu acho muito bonita. A capa desse livro é uma sacanagem, achei ela linda. Um Anubis Meca. É aquela capa que você olha e fala, cara, o que que tem dentro desse livro, sabe? Tipo, ela te instiga a conhecer o jogo. Pois é. Então, e basicamente o conceito do Nibiru é que existe uma estação espacial no qual os personagens estão, que tem uns segredos importantes sobre essa estação espacial, mas os seus personagens não têm memória. Eles não sabem quem são, como estão ali, por quê, de onde eles vieram, como é que eles foram para lá. E todas as e o jogo, ele tem diversas mecânicas para que durante o jogo você vai recuperando suas memórias. Isso se traduz tanto em habilidades, skills e coisas do tipo, quanto em traços de personalidade, elementos de história, habilidades que você tem. E essa é a grande gimmick do Nibiru. E eu achei super interessante quando eu vi, assim. O sistema, ele não é nada... Apesar da ideia boa, quando eu li, ele é um sistema bem tradicional, em alguns sentidos, de, tipo, atributo, perícia, etc. Só que ele tem esse elemento de você... lembrar desses elementos quando eles se tornam necessários na história. Te falo que o cenário eu achei mais interessante que o sistema como um todo, que é essa ideia da estação espacial, algo na estação espacial responsável por apagar a memória das pessoas. Então, é bem legal, Nibiru. Eu acho que ele vai no contrário do que o Harlan Unbound, que eu falei, que é o capa... eu gosto muito do jogo, achei bem legal, a capa meio... Eu gosto muito da capa do Nibiru, achei ele super legal. Aliás, a arte inteira do livro, achei muito legal. Mas quando eu fui ler, eu já não achei tão bacana. Me pareceu aquele jogo que é um universo tão diferente, tão próprio, que eu fiquei... Talvez eu gostasse mais de ver isso aqui num livro, numa série, num filme, do que necessariamente num jogo de RPG. Mas assim, fiquei na curiosidade, né, de acabar conhecendo mais. Muito bem, e no nosso próximo livro nós temos o Ultraviolet Grasslands, outra que eu não entendo porque está tá na melhor capa, porque, tipo... O Ultraviolet Grasslands, ele vai ser uma daquelas coisas que a gente vai ver ela se repetir em outras partes da premiação, mas ele vai ser esse jogo com uma pegada kinda old school no design dele. Ele não é um jogo necessariamente medieval, ele tem um quê meio... Ah, cara, meio weird, meio capa de álbum de metal progressivo. Você pega o livro e assim, eu devo dizer que o livro impresso, ele é mais impressionante, porque ele é a capa dele, pra quem não... Ela é preta e violeta, ultravioleta. E esse violeta, eu vi alguns vídeos no YouTube da capa do livro físico, ele chama atenção, quase um neon impresso, assim, sabe? Em contraste com o fundo do livro, que é muito escuro e muito preto, e acaba delineando uma cidade que é onde se passa o elementos do jogo, né? Então, num elemento de, assim, direção artística, eu consigo entender essa capa como uma capa interessante, especialmente no livro impresso, que ela chama mais a atenção. E é uma coisa que a gente não está tão acostumado a ver. Dito isso, eu sou... porque, assim, ela não é uma ilustração como a gente costuma ter em capa de RPG, né? Não é uma ilustração desenhadinha, bonitinha e tal. É uma direção visual mais para de um design artístico mesmo, sabe? De linhas paralelas que geram o desenho, a silhueta de uma cidade e o tom do violeta contrastando com o preto gera essa intenção. É uma coisa que a gente raramente vê em RPG. Eu não achei particularmente bonito, mas é diferente. Cara, eu acho que, assim, ele tá... Em matéria de conteúdo do livro, esse jogo, ele tá alçando como outros jogos, como, por exemplo, o Black Hack, e jogos assim que meio que começa a gerar uma comunidade em volta, desenvolvendo coisas pro jogo, sabe? Eu não sei se você viu recentemente uma coletânea de aventuras que chamava Dissident Whispers. Tava à venda na Drive-Thru. Basicamente são uma coletânea de aventuras OSR, com uma pegada assim, feito por autores, em sua gigantesca maioria, autores negros e latinos, e parte dos fundos é destinado pro Black Lives Matter. E lá tem uma parte só de... Eles são divididos meio pelos sistemas, entre aspas, que eles abrigam, mas tem uma parte muito grande de aventuras para Ultraviolet Grasslands. E entre outros, inclusive um outro que também vai estar mais ou menos no mesmo movimento, que a gente vai falar mais para frente, que também está no livro. Mas eu acho que a gente vai começar a ver algumas ramificações, sabe, disso. Eu tendo a concordar com você. E o último indicado da categoria é o Witch Plus Craft, né, da Astrolago. Exato, também um livro para D&D 5ª edição, e eu gostei tanto da premissa desse livro que ela me deu ideia do RPG inteiro, mas depois eu falo sobre. Mas a ideia do Witch Plus Craft é a introdução de mágica doméstica dentro de D&D 5ª edição, com um sistema de crafting completo assim, é um livro sobre trazer um sistema de crafting todo diferentão pro D&D, pra você poder craftar um monte de coisas e ter classes de itens que você faz e tal. Então, além de novos itens mágicos, itens, spells e tudo mais, esse livro, ele fala muito sobre essa ideia de você construir coisas, né, de certa forma. E eu devo dizer que eu gosto muito desse... Eu gostei muito desse livro porque eu sou um grande fã de uma série de jogos que eu e mais umas 4 pessoas no mundo gostam, que é a série Atelier de jogos. Conheço só por nome. De videogame, né, no caso. E a série Atelier são jogos que normalmente são RPGs japoneses e tal, mas o elemento conflito desses jogos, ele é muito secundário. Você até luta e tem elementos desse estilo, mas isso é secundário. O foco do jogo é você craftar coisas, é você conseguir materiais, craftar coisas e manter a sua lojinha viva. E, enfim, tem elementos de romance variados por aí, mas o centrão do jogo é você conseguir materiais, craftar coisas e vender essas coisas, e, enfim, E eu adoro esse jogo, esse tipo de jogo, sabe? Eu falei, nossa, como seria legal um RPG sobre eu ter uma lojinha e eu vender minhas coisas e o foco do gameplay é craftar coisas, sabe? Eu acharia super interessante. É, e o Witch Plus Craft não é exatamente isso, mas é o mais próximo disso que eu tenho hoje. E o livro é uma sacanagem de lindo. As ilustrações internas, a capa, ele tem uma arte toda própria que eu achei fora de série. Eu adorei a capa desse livro. Ela tem um desenho em tons pastéis, parece um cartoon muito, sabe, parece um webcomic muito bom, um cartoon muito bem feito, arte extremamente detalhada. Eu sou apaixonado pela capa desse livro. Vocês podem notar que é o meu favorito, inclusive. E eu gostei do livro como um todo. Então, tá aí. Witch Plus Craft. E aí que eu... Meu favorito, Witch Plus Craft. Eu gostei, adorei. Que por mim ganhava. Acho lindo quem vai ganhar a Chaosium, porque esse é o mundo que a gente vive. Eu acho que... Eu tô pra você, eu acho que a Chaosium vai ganhar. E esse ano eu acho que tá até super merecido. Tá até justo, concordo. Mas eu, pessoalmente, apesar de tudo que eu falei do livro, eu acho a capa do Nibiru, que é um livro que eu nem achei tão legal... mais instigante. A capa do Nibiru é muito instigante. Ela muito é bem legal. Boa, bem muito legal. Boa. Ok, bacana. Vamos para a melhor arte de interior dessa vez. Ok. Aqui nós temos o BFF Best Friends Forever da Heart of the Dernicorn. Dernicorn. Ah, entendi. Ok. Nós temos Dragon Conquer America Core Book, da Burning Games, Never Going Home, da Wet Ink Games, Strata, da Rowan Hook and the Card, e The Ultraviolet Grasslands, da Exalted Funeral Press. Então, bom, do primeiro, o BFF, Best Friends Forever. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente dele quando ele tá em outras indicações, né? Mas ele é um RPG sobre... crianças vivendo aventuras juvenis, né? Ele tem pouco de elementos mágicos, mas trabalha muito com imaginação, etc. Ele usa uma versão adaptada do sistema do Fall of Magic, no sentido que você tem um mapa e em cima dele você vai adicionando coisas para contar a história. Eu acho que ele tem uma arte bonita, bem evocativa, uma arte de livro infantil. Mas não é a minha favorita da lista, por enquanto. Também não é. É um jogo super interessante, a gente vai falar dele mais pra frente, porque ele aparece em várias categorias. Mas em termos da arte, que é o que a gente tá comentando agora, é isso. Uma bonita arte de livro infantil, bem detalhada e tal, mas nada que... Ele tem um estilão meio... aqueles cartoons estilo, sei lá... Adventure assim. Time esse jeitão assim, mas sei lá, não é ok, mas né. Aí nós temos o Dragons Conquer America a ideia do Dragons Conquer America é que ele é um jogo de fantasia medieval, não sei se é o termo correto. Ele é um jogo de fantasia com elementos astecas e conquistadores e trazer essa coisa do altiplano mexicano e suas lendas e o combate com os conquistadores também, por assim dizer, né? Os colonizadores chegam e o povo nativo tem ao seu lado dragões para ajudar no combate, né? Vai trazer alguma coisa no meio disso tudo, magia, fantasia, etc. Exato. Várias classes, várias de coisas. E a arte em si, ela, eu devo dizer, chama muita atenção. Ele tem aquela coisa da cultura mexicana de serpentes aladas emplumadas, né? Pra fazer o estilo do dragão e tal, bem colorido. Guerreiros tatuados, de peito nu. Quem joga Mortal Kombat e conhece o Kotalkan, é estética Kotalkan. Boa. É que é colocado como um todo. Ou quem joga WoW e viu os Andalari Trolls tem uma estética muito parecida também. E é uma coisa que a gente raramente vê em RPG, né, em rede. Costuma ter uma coisa muito eurocêntrica, e embora exista os conquistadores, esse elemento, claramente a arte aqui é uma versão de fantasia dos mitos e dos povos do altiplano mexicano. Então, eu acho uma arte muito bonita, devo dizer. É diferente do que a gente tá acostumado. A próxima que tem é um jogo que eu vou querer falar mais um pouquinho, porque ele só aparece aqui, que é o Never Going Home. O Never Going Home é um jogo de terror na Primeira Guerra Mundial. A ideia é que você vai jogar com um personagem que... o jogo chama Never Going Home porque você não vai voltar da guerra. Basicamente é isso. Mas, além disso, os horrores da guerra estão tornando uma coisa que ele chama The Veil, né? O véu que separa esse mundo do mundo mais sobrenatural, está tornando ele mais tênue. E por causa disso, coisas como criaturas terríveis que habitam esse plano, ou mesmo um tipo de magia sei lá, terrível e como é que chama, que corrompe o usuário, eles estão se tornando mais comuns. Então você vai jogar com uma companhia e eventualmente você vai ter contato com isso. Em geral, os personagens acabam recorrendo a essa magia para conseguir completar a sua missão, para conseguir auxiliá-los na guerra. Porém, essa magia invariavelmente vai te levar numa espiral de decadência, loucura, corrupção, até não sobrar mais nada de você. E a arte dele em si, ela tem um visual muito... A arte interna do livro, eu acho ela a diagramação, as páginas e tal, eu acho interessante. E a arte tem um elemento de quadrinho muito forte, eu achei. Eu acho a arte muito bonita, porque ela começa com essa coisa que você vê os personagens sempre usando aquela máscara de gás da Primeira Guerra Mundial, né? Que já é muito... Ela é muito característica, ela é muito, muito icônica e até um pouco assustadora. E do outro lado, você vê os personagens usando aqueles capacetes pontudos do exército prussiano, sabe? E também usando máscaras, um rosto fechado. E conforme você vai passando, você começa a ver esses personagens com símbolos dessa corrupção, sejam amuletos ou chifres nascendo nele, mas nunca mostrando o rosto, sempre mostrando a máscara. Então eu acho que o jeito que o livro é desenhado para trazer esse weirdness para você é bem legal. E eu acho a identidade visual dele muito bonita. É muito única, né? Muito única a estética dele. Mas, podemos ir pro próximo? Podemos, Strata. Strata, que é um suplemento, né, para o Spire, que é o Spire The City Must Fall, que é um RPG de fantasia punk sobre derrubar um governo opressor e esse tipo de coisa. Que, aliás, é super up my alley, assim, eu achei o Spire um jogo muito interessante. Mas vamos falar da arte. E eu acho a arte do Strata fora de série. Negócio absurdo. Boa, né? É um negócio que, pra mim, this is my shit, sabe? Uma coisa muito, muito impressionante. Quando eu vi o Spire, The City Must Fall, primeiro, eu também pensei nisso. Eu falei, cara, eu gosto de arco de diferente, evocativa. E isso aqui é isso, entendeu? Ela é muito, muito única dela. O jeito... Ele parece todo desenhado num traço parecido, sabe do quem? Do Mike Mignola. Lembra, eu ia falar isso. Lembra, né? Do Mike Mignola. Eu tenho certeza que é muito baseado nele, assim. O jeito que ele vai, aqueles ângulos retos, o jeito que usa cor e tal. É muito legal. E é lindo. Tipo, esse livro, tanto o Spire quanto o Strata, são livros que eu me... Assim, se o dólar não tivesse R$200 cada dólar, eu ia fazer uma loucura de Gênesis, assim, sabe? Eu ia... Manda vir que eu tanco esse custo aí, porque ele me impactou de um jeito parecido. Eu achei uma arte muito, muito incrível. Eu adorei. Vale muito a pena. Eu recomendo muito vocês darem uma olhada aí, ouvintes, na arte do Strata, que puta que pariu, é muito foda. Enfim. E o último é o Ultraviolet Grasslands. Vale a pena lembrar que o Ultraviolet Grasslands, ele tem todo um projeto gráfico feito por um artista, que é o Luca Rejack, né, que ele fez a capa, fez a parte interna, tem mais de 300 artes distintas do cara, ali dentro. E é bonito, ele tem uma identidade visual muito própria, ele invoca aquele traço em geral, aquele traço preto e branco, comum em livros de OSR semelhantes, né? Mas eu acho que tem uma identidade visual bem interessante como um todo também. Ok. E aí, o que você tem? Cara, pra mim Strata é fora de série e a arte desse livro. Embora eu tenha gostado muito de ver coisas como Dragon Conquer America, e eu gosto muito da arte do Never Going Home também, o Strata, pra mim, é de longe a melhor opção. E se as pessoas tiverem um mínimo de bom gosto, ele ganha. Cara, eu vou de Never Going Home. Você não tem um mínimo de bom gosto aqui. Eu não tenho um mínimo de bom gosto. Eu gosto muito da arte do Strata. Quando eu vi ela a primeira vez no Spire, eu acho que o Spire foi indicado também, porque eu lembro de falar dele no Escudo do Mestre. Eu não sei se ele foi indicado e eu comentei, ou se foi em algum momento que a gente tava... Talvez tenha sido, não me lembro de cabeça também. Mas como eu já conheço a arte do Strata, eu vou atrás de uma arte que pra mim foi a diferente desse ano, que é a do Never Going Home. Isso dito... Eu não sei muito bem quem vai ganhar aqui por popularidade. Talvez o Ultraviolet Grasslands. Talvez. Talvez seja. Eu acho que é o mais popular aí. Exato. É Best Cartography pula? Porque eu nunca me interesso geral por cartografia. Eu diria que a cartografia do Nibiru é bem legal, né? Que ele parece um raio-x da nave, assim, da planta abaixo. E ele tem você vê que a nave é gigantesca. E aí você tem só alguns lugares que estão iluminados. Mas você não sabe o que é o resto, né? Então, tipo, tem algumas áreas que são conhecidas, mas o que é conhecido não é nem 5% do todo. Mas enfim, né? Só para falar alguma coisa. Ok, então, melhor livro eletrônico. Melhor livro eletrônico. Beowulf, Hermit Sanctuary, do Handwork Games. Killer Kobolds from Outer Space, que a gente já falou. New Tales of the Miskatonic Valley, segunda edição, da Stygian Fox. Uncaged, volume 3. E Wolves of Stedwick, da Explorer Guilds Publish. Muito bem. E aí, você tem falado do Beowulf? Eu fui conhecer, na verdade, eu já tinha visto algumas coisas sobre esse peixe, acho que aí teve financiamento coletivo e tal, mas eu nunca tinha parado pra ver qual é a do jogo, né? Que ele é um jogo com essa parte de lendas anglo-saxã, né, da lenda de Beowulf, mas a ideia dele é fazer um RPG, não é bem um RPG solo, mas é um RPG mestrado por um mestre e um jogador. Eu gostei disso, pra falar a verdade, é uma coisa que eu acho que a gente tem pouco, a gente vai falar um pouco sobre RPG solos mais pra frente e tal, mas... eu acho que essa proposta de fazer só com um jogador e ainda mais fazer um jogo de D&D quinta edição, então que você tem que pensar em mudanças no sistema para abarcar isso, né? E no livro ele fala, lógico, o seu personagem tem alguns companions juntos, etc. Mas eu gostei bastante da quantidade de material que vem no Beowulf, porque são mapas, regras, personagem, aventura, eu gostei muito, né? E ele tá de graça, na verdade. Né? Então... o que tá de graça, na verdade, é uma introdução, uma aventura introdutória do RPG completo que vai sair no futuro. Vale a pena falar que a gente tá falando do The Hermit Sanctuary, né? Que é essa... isso tudo que eu te falei, né? O RPG mesmo do Beowulf ainda não saiu. Exato. Mas, em matéria de livro eletrônico, eu gostei muito do que vem. Muito bacana. Bem na compra. E o Killer Kobolds, a gente já falou um bocado dele. E, em termos de livro eletrônico, eu acho legal que ele é uma história em quadrinhos. 22 páginas de história em quadrinhos, que é um RPG também. Então, isso é bacana, mas não acho que já falou bastante dele. E o Tales of Miskatonic Valley, você viu alguma coisa deles? Dei uma olhada, ele faz um grande compilado de aventuras, cada uma, duas, três aventuras, esse Miskatonic Valley é a região onde estão as cidades que se passam as histórias do Lovecraft, então é a grande região onde você vai ter, claro, a cidade de Miskatonic, mas você vai ter Arkham, você vai ter Innsmouth, você vai ter Kingsport, que são onde se passam as histórias. Em cada uma desses lugares você vai ter uma ou duas aventuras colocadas. são aventuras de Call of Cthulhu, que elas variam um pouco. Eu dei uma olhada mais ou menos no resumo de cada aventura. Nenhuma super me chamou a atenção. Mas, em geral, eu gosto do material que a Stygian Fox faz. Eles trabalham com boas aventuras de Call of Cthulhu. Então, não li uma acima, mas nenhuma me pegou tanto, né? Em matéria de tipos de aventura, o próximo indicado eu achei até mais interessante. Ok. Que é o Uncaged, volume 3, não é? Isso, que é um jogo que a gente já falou do acho que é o volume 2 ou volume 1, não sei, no passado. Mas que é uma coletânea de aventuras de quinta edição que trabalha com monstros fêmeas, né? Na verdade, monstros tipicamente feminino, como medusas, bruxas e etc. Esse tipo de coisa, exato. É. E são aventuras bem legais. Elas fogem um pouco dos clichês. Tanto o volume 1 quanto o volume 2 são volumes que eu acabei lendo. Até recentemente eu dei uma passada nelas, porque eu tava procurando ideias de aventura um pouco. De aventura medieval um pouco fora do padrão, tá? Eu acabei recorrendo. E eu gosto muito da curadoria que eles fazem em escolher os autores. Então, infelizmente, o volume 3 eu acabei não comprando, mas eu achei. Eu gosto muito do volume 1 e do volume 2, é o mesmo pessoal que tá envolvido, né? Então, aguardo muito pro volume 3. Excelente, excelente. E aí, talvez uma que eu gostei bastante, que é o Wolves of Stedwick, que é uma aventura para D&D 5ª edição, mas ela também é compatível com Pathfinder 1ª e 2ª edição. Tem as adaptações necessárias para fazer isso. Que é uma aventura de horror e mistério. Eu achei super legal. É uma aventura em que os jogadores vão para uma ilha misteriosa, que está desaparecida há muitos anos. Ela retorna, os jogadores vão até essa ilha e ele essencialmente tem a ilha aberta para explorar. É uma aventura bem open-ended nesse sentido. E tem um mistério que permeia a ilha. E é uma aventura de horror. Então, coisas, a gente começa a morrer, o clima da ilha vai ficando cada vez mais opressor. E não é uma coisa simples de fazer, eu acho, em D&D 5ª edição, especialmente, e até a Pathfinder, mas nos dois são difíceis. E essa aventura eu acho que ela consegue pull it off. Então, se quer uma aventura de horror interessante pra D&D ou Pathfinder, eu gostei muito da Wolves of Stedwick. Bacana. Cara, eu acho que Uncaged Volume 3 não só é o meu indicado, apesar de é difícil indicar uma coisa que na verdade eu não li. Eu tô indo muito na confiança do volume 1 e do volume 2. E eu acho que ele tem chance de ganhar por ser D&D quinta edição, entendeu? Concordo com você. Eu também acho o melhor produto, mas eu acho que o Beowulf vai levar por ser D&D quinta edição também, pelo tema. Aliás, eu queria comentar, talvez até no DM futuro, mas eu tô achando muito interessante essa renascença dos jogos baseados em D&D, que não são D&D. Tá me lembrando um pouco a época do 3.5 e OGL, mas uma versão muito mais saudável do 3.5 e OGL. Depois a gente comenta sobre isso, talvez com calma. Mas o sistema de regras da quinta edição, ele é tão popular e tão maleável que são criadas coisas muito melhores, eu acho, do que o próprio D&D quinta edição, usando ele como framework. A gente tá vendo alguns exemplos por aqui. Boa, boa. E ele é o seu indicado, e quem você acha que vai ganhar? Então, o meu indicado, o Uncaged é o que eu mais gostei, que eu acho que ganha Beowulf. Ah, tá, o contrário, beleza. Melhor jogo da família? Jogo para a família? Jogo familiar? Melhor jogo para a família, melhor jogo para jogar com as crianças. Então, BFF, Brett's Fate Forever, que a gente já falou. Jim Henson's Labyrinth, The Adventure Game, da River Horse. Que eu achei tão cara, como eu queria esse livro, cara. Calma que a gente vai falar, calma que a gente vai falar. Puta que pariu, como eu queria esse livro, mas continua. Kids on X, Strange Adventures, volume 2. Quest e The Excellence, Excellent Princess Holy Plane. Então, outro RPG. Isso. BFF, Press Fantasy Forever, pra falar um pouquinho melhor que a gente começou a pincelar, né? Ele é um jogo, como a gente falou, pra você. São crianças vivendo aventuras. Mas eu acho que ele é um pouco menos. Ele é uma coisa bem fantasiosa, ele é menos com uma certa seriedade do que seria o, sei lá, um Kids on Bike, ou um Tales from the Loop. Eu acho que ele tá mais, como você falou, de um desenho animado, como um. Cara, você conhece uma animação da Netflix chamada Hilda? Eu conheço de memes no Twitter, mas eu nunca assisti. Eu já assisti, ela é muito, muito legal. É uma história muito bonita e eu acho muito bacana pra crianças mais jovens, assim. E eu acho que esse jogo, ele pega um pouco disso. Ele tem um sistema de você... Primeiro que ele é um jogo, assim, com os product values bem legais, porque você tem 1 milhão de coisinhas destacáveis, né? Que são a imagem do seu personagem. Então você tem meio que os personagens prontos, né? Todos eles têm nomes e estatísticas de uma certa maneira. Uhum. E um desenho muito característico dele, né? Destaque para o menino vestido de dinossauro. Que eu acho super maneiro. Além disso, a sua ficha, ela tem uma região onde você pode encaixar uns pins, né? É um outro destacável de cartolina, onde você pode encaixar na sua ficha e aquilo se torna uma característica do seu personagem. É legal porque esses pins, você tem uma regra que outros jogadores dão isso para você. Isso pode representar coisas pro seu personagem ou podem representar coisas de um jogador para outro. Então, a pessoa pode dar um pin que é que nem uma mochila. E aí seu personagem, você pode definir aquilo como você quiser, mas, meu personagem sempre anda com essa mochila, que ele carrega um monte de coisa. E aí a pessoa pode justificar, eu acho que seu personagem é um cara, é uma criança que tá sempre preparada, ela sempre gosta de andar pronta pra qualquer situação. Mas isso também pode ser uma coisa do jogador para o outro, sabe? Eu vou te dar um pin aqui que é um castelo, cara, e é porque você é uma pessoa muito imaginativa, e eu gosto das coisas que você imagina, eu gosto dos mundos que você cria. Então, ele tem um quê de interação que às vezes vai um pouco supra-jogo, sabe? Uhum. E eu acho isso uma coisa muito bonita para um jogo desse, sabe? Se você tiver com uma galera certa, criança ou jovem mesmo, jogando, assim, eu acho que pode vir umas sacadas bem legais. E a partir daí você vai ter um livro onde você tem algumas locações, como a escola, a floresta, e você vai abrir e as aventuras vão se delineando ali no meio, né? Você vai colocando o seu personagem próximo das locações e as coisas vão acontecendo. Concordo. Muito interessante. Eu acho que a maneira mais fácil de jogar ele, na verdade, é no Drive-Thru, no Roll20, né? Porque isso é uma coisa interessante que vale a pena comentar e eu queria falar sobre o BFF, é que por muito tempo a gente, por a gente eu quero dizer brasileiros que sem acesso a dólares infinitos, ficaram restritos no acesso a esses jogos que começaram a ficar mais e mais populares lá fora, que são jogos focados em muitos props além do livro, né? Como Fall of Magic, o Dialect, por aí vai, o próprio Zombie World, que a gente vai falar mais pra frente. E a maravilha da tecnologia chegou, né? E esses jogos, muitos deles estão sendo disponibilizados em VTTs, notoriamente o Roll20, e finalmente dá pra jogar esses jogos. Finalmente eu posso jogar Fall of Magic, eu posso jogar BFF, eu posso jogar Dialect. Então, eu tô gostando muito dessa tecnologização do hobby, trazendo coisas que a gente não podia jogar antes. Bem legal. Vamos pro jogo do labirinto? vamos. Pode falar, que eu sei que você tá empolgado, tanto quanto eu. É RPG do labirinto, cara. Precisa falar alguma coisa? RPG do labirinto, daquele, com o David Bowie, as bolinhas na mão, e o Vale pacote, do Peido. E o pacote. E o pacote, o pacotaço do David Bowie. chavecando uma menina pré-adolescente. 16 anos na época. Esse filme é super errado, mas é maravilhoso. É copiado até a última linha por Xuxa contra o Brush Astral aqui no Brasil. Cara, sim, verdade. Chupinhação. Só faltava ter o David Bowie, né? Só faltava o pacote da Xuxa. Ai, caralho. Pacote. A Xuxa tinha que ser o vilão do filme, aí teria ficado bom. Verdade. Xuxa de pacote. Mas enfim, é muito legal. Então, RPG de labirinto. E puta merda, ele é muito legal, sabe? Cara, eu acho maneiro porque labirinto, ele é... Na verdade, assim, as coisas que vem do Jim Henson, né? Que pra quem não sabe, ele foi co-criador dos Muppets. Ele tem uma empresa... A empresa dele tem até hoje, né? Que é sobre puppeteer e animatrônico. E ele... O Labirinto é uma obra famosa que veio dele, mas outra que não é tão famosa, mas é muito boa, é o Dark Crystal, que recentemente teve uma série da Netflix, Age of Resistance, que se você não viu, veja, é uma história de fantasia muito legal e que eu acho que muito passa em branco. Mas eu acho que Labirinto, ele tá num nível de histórias de fantasia que eu gosto muito, que é quase um conto de fadas. Eu coloco ele parecido com História Sem Fim, por exemplo, sabe? Tipo, Pra mim, é tipo Labirinto, História Sem Fim, Princess Bride. Tá perfeito, isso, trilogia isso, da... Isso, boa. E, cara, é muito legal, assim, a história que coloca. E eles transformaram isso num jogo onde você é um grupo de pode ser um grupo de crianças, ou pode ter uma criança humana, sei lá, e vários companions monstrinhos ali no meio. E você tem que atravessar o labirinto. E é tudo gamificado, de como você entra no labirinto e pra onde que você... Como é que você evolui? Isso tudo não é um labirinto que tem um mapa, entendeu? Que você vai... Só pros ouvintes entenderem. Onde você vai andando e desenhando o mapa, como a gente tá acostumado a fazer num D&D da vida, na fantasia medieval. Não é isso que é o jogo. O labirinto é gigantesco. Você não ia explorar ele inteiro. Conforme você vai andando, você vai tendo alguns prompts no jogo que vão te falar, olha, você completou essa parte. Aí você rola um dado e vai para uma próxima fase do labirinto. E tal qual o filme, o labirinto tem tempo para ser resolvido. Você tem 13 horas para resolver, senão o rei dos goblins, né, o Jared, o Goblin King, ele não vai te devolver o que ele tomou de você, né? Que é toda a história do livro, a menina vai resgatar o irmão, etc. E, cara, eu acho essa a solução que ele dá, sabe, em alguns desafios vai estar falando pra você, se passa uma hora, e outros não. E se você estourar o número de horas, você se tornou mais uma pessoa perdida no labirinto, e faça outro personagem e tente de novo, sabe? É muito genial esse jogo. É fora de série. A mecanização dele é lindo. O livro é lindo, lindo, lindo, lindo. Várias fotos do livro, várias fotos do filme. Tem uma gimmickzinha muito legal, que ele tem os dados dentro do livro, né? Tem a página vazada que cabe os dados dentro, né? Puta, cara, que RPG foda, velho. Ele tá esgotado em todos os lugares da Terra, mas é um livro que assim que tinha uma graninha, eu quero muito importar, porque é legal demais. É muito bonito. Kids on Bikes, volume 2. Adventures. Que é a coletânea de aventura de Kids on Bikes. Acho que vale a pena falar que elas variam muito no tema. Você tem coisas desde mais simples até uns jogos bem de terror, né? Mas toda aventura, quando ela vai abordar algum tema um pouco mais sério, como, por exemplo, sei lá, sexualidade e aceitação, ou preconceito, ou mesmo terror, gore, ele vai falar pra você, então você pode procurar essas tags, às vezes, e escolher, ai, quero um jogo mais criança, mais Goonies, por exemplo, vai ter. Aí eu quero uma coisa mais It, vai ter também. É uma coletânea bem legal. Quest, né, da Adventure Guild. O livro ficou bonitinho. Cara, é um jogo que me surpreendeu, na verdade. Eu achei ele... Nossa, eu achei ele talvez um dos melhores jogos introdutórios de fantasia que eu já vi. Porque eu achei... Ele é super simples na maneira como você cria o seu personagem. Você tem basicamente um questionáriozinho como eu, e aí você põe um nome, e aí você põe uma aparência. Você pode até rolar aleatoriamente como você quer isso, né? E aí você meio que vai respondendo, ah, sou do reino de tal, e tô atrás de não sei o quê. E você vai criando essas coisinhas e já tendo um mundo de jogo junto. Ele tem um sistema bem simples no sentido que você basicamente só rola um D20, e aí vai falar se você teve um sucesso, uma falha, um sucesso parcial, uma falha, etc. A única coisinha meio chata que eu achei é que ele tem um resultado ali que é de sucesso parcial, que o mestre vai te dar para você escolher entre duas escolhas difíceis. Então você tem que pensar em duas, ou tal coisa, ou tal coisa. E talvez isso seja meio chatinho de você ficar toda hora bolando. Essa coisa de jogos que dão um negócio como escolha, nem sempre você tá tão inspirado para puxar ideias, né? A gente que mestra bastante bem sabe. Mas, e dentro disso tudo, ele vai ter classes com poderes variados, coisas que você vai esperar de... Meio que no estilo que você tá esperando de um jogo de fantasia, como, ah, o guerreiro pode ter um ataque mais forte, ou desarmar o oponente, etc. Mas tudo muito simplesinho, muito colocadinho. Eu achei ele um puta jogo maneiro, cara. Também, eu achei super interessante, é evocativo, a arte dele é muito, muito legal. Ele traz um espírito de aventura muito, muito inocente, sabe? E acho que inocente define bem. Poxa, que livro legal. Eu também gostei muito do Quest. E por último, The Excellence. Excellent Princess Roleplay. Esse é XRPG, quase mais Xirra que Xirra. Cara, esse é bem XRPG, porque você é uma princesa, você foi escolhida para proteger um reino awesome, e você tem que proteger a awesomeness desse reino, e você tem awesome abilities, e eu só consigo ler isso pensando no Miss da WWE como uma princesa. Eu e a Marina, quando eu contei esse jogo pra ela, ela ficou, cara, tinha que ser uma princesa que é tipo Miss, cara, e ele é awesome. Mas em matéria de sistema de jogo em si, você meio que faz uma menina do nosso mundo que vai parar no mundo de fantasia. Tem um elemento meio isekai, veja só você. Olha só, isekai dominando o mundo. Isekai. É coisa de jovem, isekai. E aí, eu acho ele um pouquinho estranho, porque dependendo do que a sua princesa for boa, você vai ter uma rolagem melhor para alguns atributos. Mas cada atributo é um dado diferente e o número que é o sucesso varia de atributo para atributo. Uhum. Tudo isso está escrito na ficha de uma maneira muito simples. Mas eu não sei se, de repente, é tão simples para uma criança, sabe? Eu acho legal porque toda a indicação na ficha é visual, então você tem uma coisa de... Ah, seu atributo tipo agilidade, velocidade e tal é um tênis, assim, um desenho de um tênis. Então, eu achei ele um jogo bem legal na proposta. Eu acho que eles fazem o possível para passar isso no jogo com ficha, etc. Com muita informação visual, para até uma criança bem nova conseguir ver e querer jogar. Uhum. Mas eu não sei se de repente no sistema vai ter uma partezinha difícil ou não, entendeu? Acho que depende da idade da criança também. De qualquer forma, todos nós sabemos que quem vai jogar isso são pessoas barbadas de 35 anos que assistem Xirra. As brincadeiras à parte. Sim. Parece um jogo excelente e eu gosto muito da premissa de enfim, né? Premissa da Xirra. Gosto muito. Então, essa categoria eu achei que foi uma das mais fortes esse ano. Muito foi, né? Produto bom aqui, sabe? Fora sim, de série. Sim. Eu pessoalmente, eu acho que Kids on Bikes já foi um RPG que já apareceu em outros lugares, em outros anos, já foi nomeado. Eu acho que ganhou prêmio. Então eu acho que ele tem força para levar. Eu amei o Labirinto. Eu acho que de todos, dessa lista, o jogo que eu mais gostei foi o Labirinto. Porém, a gente tá falando de um jogo de um family game. E eu já falei isso outras vezes, quando eu penso nisso, eu penso em jogar com uma criança muito nova. E eu acho que o attention span, né, o tempo que a criança consegue prender nesses mundos de jogo, às vezes é muito curto. Então eu não sei se esse jogo do Labirinto é o melhor para isso que eu tô falando, entendeu? Eu tento analisar esse jogo sempre com crianças, penso eu jogando com uma criança bem nova. Então eu acho que o Quest, pra melhor family game, é um jogo que eu votaria mais, entendeu? Eu sou obrigado a concordar. Embora... Mas é verdade, com tudo que você falou. Embora eu ache que o Jim Henson's Labyrinth é talvez o meu jogo favorito, eu jogaria e acho fantástico. Em termos de jogo introdutório, um jogo pra jogar com pessoas que não conhecem RPG ou com crianças, esse tipo de coisa, Quest me parece... melhor no geral, então mas eu acho que o Jim Henson ganha porque Labirinto é forte. Eu vou falar pra você, sabe? Eu tava, uma coisa que eu tava lendo quando eu tava vendo o negócio do juiz era ele, numa hora que eles falam de qual categoria nova você gostaria que tivesse. Uhum. E o juiz traz algumas coisas legais, por exemplo, tem um que fala que tinha que ter uma diferença entre melhor podcast e melhor actual play, tinha que ter categorias separadas. Concordo. Eu acho que já passou da hora de ter. Já passou da hora, concordo. Né? Eu acho que o... inclusive para... Melhor pra streaming, devia talvez ter. Streaming seria difícil, porque a gente tem um concorrente muito forte. Melhor streaming, Critical Role não vale. Já dá um concurso pro Critical Role e pronto. Mas assim, já teve obras com melhor podcast, já teve podcasts que ganharam anos e anos seguidos até mudar, entendeu? Então, não sei, eu acho que poderia ter. Mas talvez, assim, talvez uma categoria para obras adaptadas de cinema. Por que eu digo isso? Porque eu gosto muito de jogos adaptados, que pegam a propriedade intelectual e adaptam para o RPG, porque eu gosto de ver como você vai encaixar a vibe daquele filme num jogo. Eu acho que isso não é uma coisa fácil de se fazer. Concordo. Não é só você pegar e fazer o seu... Ah, eu quero jogar... Aquela clássica, sabe? Ah, eu quero jogar, sei lá, Samurai X, eu vou usar D&D quinta edição. Você pode, entendeu? Mas... Talvez não é tão isso que você queira, sabe? Talvez você não tá pegando bem a vibe do rolê. E eu acho que o Jim Henson's Labyrinth é uma excelente adaptação. O jeito que ele pega a coisa de você estar num labirinto e o clima fantástico, etc. A gente tem um outro jogo com matéria de adaptação que vai estar nessa lista também, que faz tudo isso muito bem, a gente vai falar mais pra frente. Mas talvez fosse uma coisa a se pensar, sabe, de... RPGs adaptados, não sei como falar isso, baseado numa propriedade. Talvez fosse. Talvez, interessante mesmo. Então, melhor jogos free de graça. Beowulf, Hermit Sanctuary, que a gente já falou anteriormente. É Secret Science Sewer Siblings, da Cloven Pine. Legal Distinct Tartarugas Ninja o jogo. Justo. Sexy Battle Wizards, da Rowan Hook and Decker. Que eu gostei muito da premissa, é um joguinho super simples, mas eu gostei da premissa que você faz parte de um grupo de magos que viaja errantemente pelo mundo, resolvendo problemas, mas você não tem nenhuma autoridade para fazer isso, é procurado em vários países por dano colateral. Resolvendo problema e causando dano. Exato. Tabletop RPG Safety Toolkit e Tunnel Goons, né? Então, eu acho que o Beowulf a gente já falou bastante, né? Acho que não tem muito o que falar sobre esses jogos. São jogos pequenos, curtos, né? O Secret Science Sewer Siblings é Tartarugas Ninja, é um animal mutante adolescente que come pizza, sei lá, e ninja. Sexy Battle Wizards tem essa premissa que você falou. Tunnel Goons você joga com uns duendes num mundo de fantasia, um joguinho bem simples de 2 páginas. E talvez o diferente seja o Safety Toolkit, que é uma coleção de graça, claro, né? Todos aqui são, de mecanismos que a gente tem para tornar as mesas mais seguras. Então, coisas que já ficaram famosas, X-Card, Door Rule, né? Que é o seu direito de repente, se alguma coisa te incomodar no jogo, você tem a porta aberta para sair daquele local, você fazer uma pausa, sangramento. Então, 3-4 páginas, ele descreve isso, que são... coisas que a gente tem visto nos RPGs modernos. Eu acho que todos os jogos modernos que eu li, em maior ou menor grau, trazem alguma coisa disso. Pelo menos os indies todos, que é a grande parte dos RPGs que eu leio. Cara, eu acho que de todos que eu mais gosto, na verdade, é o Beowulf. É, também. E eu acho que é o que mais tem chance de ganhar. Eu gostei porque eu achei que desse ano eles colocaram vários joguinhos diferentes, sabe? Tipo, vários joguinhos de uma página e coisas que eu acho que vale a pena quando são semanal de jogos free, né? Mas eu acho que o Beowulf, no meio disso tudo, é o mais completo e com valores de produção e é a prévia de um jogo maior que tá vindo e é D&D quinta edição, então eu acho que vai ganhar por causa de tudo isso. Concordo com você. Sinceramente, não tenho um cavalo nessa corrida. Não foi uma categoria que eu me interessei particularmente. Diferente da próxima, que eu gostei muito, que é o melhor jogo. Melhor jogo. Então a gente tem A Cool and Lonely Courage, da Plain Sailing Games. Alien RPG, da Free League. Mork Borg, Art Punk RPG, também da Free League. Royal Blood, da Rowan Hook and Decker, e Zombie World, da Magpie Games. E muita coisa legal aqui, mas... Outra categoria, né? Cheia de coisa legal. Então, a Cool and Lonely Courage. Cara, esse foi um dos jogos também desse ano que foi destaque pra mim. Aliás, esse ano eu fiquei tão empolgado porque vários jogos eu falei, cara, eu adorei esse jogo, adorei esse jogo, adorei esse jogo. E esse aqui eu achei ele muito legal na sua premissa. A Cool and Lonely Courage, ele é um jogo... A coragem fria e solitária, né? Ele é um jogo sobre mulheres que estão a serviço do serviço secreto britânico na França ocupada pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. É, esse jogo tem esse nome, né? Porque, primeiro, esse nome foi uma frase usada por um dos diretores do Serviço de Operações britânico para descrever ações dessas mulheres, que elas eram pegas da sua vida civil, treinadas em combate armado, combate desarmado, e mais do que isso, infiltração, e eram colocadas, eram jogadas de paraquedista, etc., infiltravam a França e tinham que se mesclar com o povo ali, né? Muitas vezes ajudar a resistência local francesa, né? Uhum. Existe um livro com as histórias dessas mulheres que tem esse mesmo título e, cara, tem algumas das histórias dessas mulheres que são coisas assim que deixam a ficção no chinelo, sabe? Esse livro é legal porque vários exemplos de regras, na hora de descrever a situação, ele usa um exemplo real que aconteceu com uma mulher, com alguma dessas mulheres que se tornaram tão famosas, né? Poucas sobreviveram, muitas morreram em serviço nesse período terrível. O jogo é sobre isso, você começa com uma mulher. O jogo vai começar com você capturada, presa pelos nazistas, e você vai passar, você tá junto com outras mulheres, e você vai contar a sua história. O jogo é dividido em fases, o jogo não tem mestre. Você vai contar a sua história de como você chegou lá, qual foi a sua missão, o que deu de errado, como você foi capturado, em um epílogo. O sistema de jogo, ele lembra uma série que chama Protocol Series, que tem uma premissa, um estilo de jogo similar, que é, você vai sacar uma carta e o naipe da carta diz mais ou menos o tom que aquela cena tem que ter. Então você pode sacar uma carta que tem um tom de emoção, amor, etc. E você vai falar sobre o momento que você chegou e você foi, sei lá, acolhida por uma família que foi muito carinhosa, te acolheu muito bem. Ou você pode pegar uma carta que tem a ver com um desenvolvimento duro, que as coisas deram errado, e você vai chegar e você vai descobrir que a célula que era para você, que era para te acolher, foi descoberta e as pessoas foram presas e você está sozinha na França ocupada por nazistas sem conhecer ninguém. E você vai ter esse estilo de jogo narrativo, né, sacando as cartas e contando as histórias dessas mulheres. Muito interessante. É um jogo bem, bem story game, assim, né? Bem, um tema super pesado. Sim. Mas bonito também, ao mesmo tempo. Muito interessante. A ideia é que você, assim, tem várias maneiras de jogar. A maneira principal que ele fala é você sacar as cartas e jogar blind, né? Você vai virando, você não sabe qual que é a carta. Mas conforme vai chegando a fase, você vai virar a carta e ver o que, que vai acontecer com a sua personagem. E você vai tentar tirar uma narrativa disso. Eu acho que ele tem essa coisa de ter uma história forte, um momento histórico que é pouco retratado, não a Segunda Guerra, muito pelo contrário, mas as histórias dessas mulheres propriamente dita, que a gente fala pouco, né, que a gente não canta muito as histórias dessas mulheres que foram heróis da Segunda Guerra Mundial, e que tem coisas ali que são dignas de, cara, de um filme, sabe? Tipo, tem uma cena descrita na parte de regras da menina que se infiltra num prédio que ela sabe que tem nazistas e ela vai subir nos andares, ela chega numa sala que ela sabe que estão os nazistas, ela puxa uma granada, joga dentro da sala e tranca a porta. Cara, isso é tipo uma cena de um filme de ação, sabe? Fala. Tem uma outra que fazia um papel de amante de um oficial nazista. E em determinado momento a bolsa dela bate e faz um som de metal e denuncia que ela tá com uma arma dentro da bolsa. E ela consegue jogar uma lábia no cara pra fazer o cara acreditar que ela tem uma permissão do alto escalão nazista pra andar armada. E aí o cara começa a acreditar que ela é amante de algum coronel, ou que é de uma patente maior que ela. E isso também foi uma história real, sabe? Tipo, eu acho esse jogo muito legal no que ele traz. Extremamente interessante, de fato. Mas vindo para um outro lado... Agora, outro lado da história... Exato. Alien, The Role Playing Game, da Free League Publishing. Um jogo extremamente elogiado, né? Pelo todo mundo que teve contato com ele. Um jogo que será lançado no Brasil em breve. E eu não me lembro da editora que tá trazendo. Eu acho que é New Order, mas eu não tenho certeza. New Order. E um jogo que, quando eu vi ele pela primeira vez, eu fiquei uma coisa meio tipo, Alien, mas tipo, como é que você vai fazer um RPG inteiro que funciona sobre Alien, né? Uma premissa tão pequena. Aí eu dei uma olhada no livro, e aí, não é, porque eles desenvolvem o cenário do Alien de uma maneira muito interessante, e acabam criando um mundo de ficção científica que parece super interessante de se... de se explorar, usando o sistema comum lá do os jogos da Free League, né, que é baseado no Mutant Year Zero, e que é um sistema que eu acho excelente. Em todas as iterações que eu vi dele, eu gostei muito. Devo dizer que eu não li o livro do Alien a fundo, mas ele chama muita atenção pela sua beleza e pela profundidade que ele dá ao cenário, né, do Alien como um todo. E esse livro, eu li uma boa parte dele e eu tinha lido quando saiu os Quick Starters, etc. Eu acho muito legal o que eles fizeram. Esse livro é quase uma enciclopédia de Alien, porque ele incorpora elementos de todos os filmes, inclusive esse último que teve Alien Covenant, essa bosta que teve aí, o Prometheus e não cumpriu também, outra merda. Uhum. Mas não deixam de ser filmes da franquia que trazem elementos, né? Não deixa de ser. E ele incorpora esses elementos tanto nos planetas que estão, quanto na linha do tempo, quanto nas criaturas que você pode encontrar. Ele tem muita coisa de história sobre... Cara, o trabalho que eles fizeram para reunir e meio que explicar a história de Alien é muito bom. Para quem gosta da franquia, etc. Tá meio maltratado aí ultimamente, mas para quem gosta da franquia, eu acho muito bacana. E é um jogo que... Ele tem dois modos de jogo. Ele tem um modo cinematic e um modo de campanha. O modo cinematic é um modo dele de aventura curta, né? De one shot. Você viver a experiência bem de um filme mesmo, de Alien. E eu acho legal como ele consegue incorporar vários tipos de jogo, né? Você pode fazer um jogo mais terror, mas você também pode fazer um jogo, inclusive a última aventura pronta que saiu agora, que chama Destroyer of the Worlds. A ideia é você fazer um jogo mais de ação com Space Marines. Então, e também o que eles fizeram em matéria de regra para como o Alien funciona, eu gostei muito. Como você não, o mestre não escolhe o ataque do Alien, você sempre vai rolar qual ataque o Alien vai fazer dentro de uma tabela. E alguns ataques é morte automática do jogador. Então assim, se você encontrar um Alien, é realmente um bicho que não importa como é seu personagem, você vai ter trabalho. Tipo, não é uma coisa tipo, vamos metralhar Alien que se foda, sabe? Eles fizeram de um jeito que você fala, cara, as regras fazem a criatura ser muito perigosa, ser assustadora, né? Então, eu falei que ia ter outro jogo de propriedade intelectual que eu queria falar bastante, e Alien é um desses. Eu acho muito bom o que eles fizeram com esse jogo. De fato, ele tá sendo elogiado demais, assim. Parece um jogo excelente, não dá pra negar. Bom. E próximo também da Free League, né, o Morkborg, né, o art punk RPG, Doom Metal Album of a Game, né, como o pessoal fala. ele não é um jogo, ele é um jogo publicado pela Free League, mas ele é feito por uma outra empresa, né, uma outra editora, né, menor. Isso. E eu acho que, de longe, o que mais chama atenção no Morkborg provavelmente é a sua identidade visual, sim, que é um negócio absurdo. E ele é... Pode falar. Não, e ele é essencialmente um jogo da OSR, dentro da sua... ele é standalone, não se vale de nenhuma outra coisa. Ele tem um jeitão meio D&Dzão assim. Mas é isso, é um mundo que está morrendo e os jogadores sendo old school players nesse mundo. Eu li esse livro no começo do ano, e quando eu olhei esse livro, eu falei, esse livro vai estar no Ennis. Eu tenho certeza que esse livro vai estar no Ennis. Porque, cara, ele tem tudo assim que você vai imaginar. Ele é o SR, ele tem essa vibe meio, sabe, tipo, você rola as coisas meio aleatório, 1 bilhão de tabelas pra você gerar tudo. Adoro. Mas é o que você falou, a identidade visual do livro, que mistura imagens próprias, ilustrações próprias do autor, imagens de domínio público, a imagem que ele tem da tabela de armas, que é uma pessoa com várias armas encravadas, né? Tipo espada atravessando um machado, etc. E aí o dano da arma escrito do lado. Eu adorei aquilo. É fora de série. Essa não é. A gente tá na categoria de melhor jogo. Essa não é a categoria dele. Eu acho que a categoria dele é outra. Mas ele foi um jogo que me impressionou muito, cara. Pelo visual, assim, simplesmente, né? Eu concordo. Também não é muito a minha pegada, mas o visual é muito interessante. Quem curte um old school adorou. Então. Aí nós temos Royal Blood. Eu adorei esse jogo, cara. Pode falar. Desse jogo, cara. É, o Royal Blood, a ideia é que você joga como uma criatura mística, né? Algo meio mágico, meio humano. É, você usa cartas de tarô e moedas pra jogar esse jogo. E ele é essencialmente ele é um jogo sobre heist. É, ele é um jogo curtinho, 80 páginas, basicamente. Você joga com um. E a ideia, cara, a ideia é bem essa: uma criatura sobrenatural que vai tentar fazer o heist sobre uma outra entidade sobrenatural para roubar o seu poder. É, e eu gostei muito desse jogo, cara. Gostei muito desse jogo. Eu acho legal. Você chegou a dar uma olhada nele? Sim, eu cheguei a ler. Você joga com cartas de tarô, né? E eu gostei. Eu gostei da premissa. Me parece até uma coisa meio Neil Gaiman, sabe? Meio Sandman. Uhum. Que você tem essas criaturas. Que são os personagens, são criaturas que têm poder, que têm magia, mas tem as criaturas que estão acima de você, quase como os perpétuos, talvez, sabe? De Sandman mesmo. E você vai fazer um heist pra roubar o poder deles. Um sistema bem narrativo, baseado na solução das cartas. O sistema eu não achei, talvez, tão legal. A ideia eu achei fantástica, né? Sobre o que é o jogo. Eu não desgostei do sistema, achei interessante, pra ser sincero. Mas é o tipo de coisa que eu gostaria muito de ver uma versão no Roll20, já com as cartas de tarô bonitinhas e tal. Ajudava, né? Que ia me facilitar muito a vida jogando. E o último jogo, o Zombie World, que é um jogo que eu mestrei, que você jogou. É isso, veja só, a gente tinha falado que o Hit the Streets, Defend the Blocks, esse aqui pelo menos a gente jogou. Mas o Zombie World a gente jogou mesmo, né? E a gente jogou, inclusive, o suplemento que vai estar mais pra frente dele. É verdade. Então, a ideia do Zombie World é que ele é um jogo de Apocalypse Engine, traduzido em cartas. Ele é um jogo, como diz o nome, de Apocalipse Zumbi, no qual você cria personagens sacando duas, três cartas e joga a aventura toda ela se valendo de vários conjuntinhos de cartas. Em vez de rolar dados, você joga cartas, os movimentos são descritos em cartas. E é um jogo que, eu diria que talvez o principal feito dele é o quanto pick up and play ele é. Ele parece um board game light, assim, você lê um manual de... Não tem nem 20 páginas, é menos. É manual de jogo de board game simples, sabe? É super curtinho. Saca os decks de carta e qualquer grupo tá disposto, consegue sentar em volta de uma mesa e contar uma história de zumbis em 2 horas. Eu nunca vi um RPG tão rápido pra você começar, entre você saber que ele existe e ler as regras e sentar e jogar, eu nunca vi algo semelhante. E eu acho que ele se destaca nesse sentido, mas eu também acho que ele cria mecânicas muito interessantes, se valendo das cartas, para traduzir essa coisa de apocalipse zumbi. Especialmente o Bite Deck, né? Que é um deck que... Bite Deck. Você saca desse deck quando em determinadas circunstâncias, e uma carta, ele tem, sabe, 13 cartas, uma carta é uma mordida, e quando você é mordido, seu personagem vai morrer, não tem o que fazer, ele vai virar um zumbi, etc, etc. Mas é sempre uma tensão, cada vez que uma carta é puxada, e o risco... E é bem a ficção de zumbi, né, cara? Você vai sobrevivendo, as chances vão ficando cada vez mais, até que alguma coisa dá errado num momento que às vezes você não espera. Eu gostei muito desse jogo, no geral. Bom, assim, ele pegou uma temática que eu tava ultra cansado de zumbi, assim, eu acho que os anos 2000 a gente pegou esse filão, explorou ao máximo de tudo quanto é jeito. Eu joguei RPG de zumbi, cara, na época do Shotgun Diaries. Nossa, mas eu joguei RPG de zumbi até não aguentar mais olhar na frente. E era um jogo que só pelo nome não ia trazer nada pra gente, eu ia deixar passar muito em branco, mas... Foi por causa de uma indicação num podcast, né, no Gauntlet, que eu vi, você viu, que a gente ficou empolgado, porque o cara falou exatamente isso, que ele tava cansado, etc e tal, e o jogo foi um fresh air, né, trouxe toda uma revigorada no gênero, né. Eu não sei se me daria tanta vontade de jogar, nossa, muitas vezes, porque eu ainda tô desgastado do gênero. Mas foi uma experiência muito legal. A gente jogou 4-5 partidas, tá aí no YouTube do Terra, vou deixar o link depois pra quem quiser ver. É, e foi bem divertido, cara. Foi bem divertido. E eu acho, inclusive, que é um jogo que vai brilhar muito se tiver a versão física dele. Num dia, tipo, ah, 4-5 amigos estão em casa, se eu me sei o que fazer, vamos jogar um Zombie World? Vamos. Porque esse jogo podia vir pro Brasil, ia ficar maneiro, cara. Eu concordo. É difícil vir aqui jogar com carta, tá? Eu sei que é meio complicado, mas putz. Mas e aí? Qual você escolhe? Qual você cara, apesar de eu ter amado o Cool and Lonely Courage, eu sei que ele é um jogo mais de nicho. Eu acho que o Alien Roleplaying é o tanto o que eu acho que teria que ganhar essa edição, essa categoria, como eu acho que é o que vai ganhar mesmo. Pela força da Free League, que foi uma empresa que cresceu demais nos últimos anos, e pela força da franquia, né? Alien, no final das contas. Olha só, eu gostei muito dele também. Eu gostei de quase todos os jogos dessa lista, mas o meu favorito foi Royal Blood. É o livro que eu saí daqui falando, caralho, eu quero jogar isso. Então, e talvez eu vá. Então eu gostei muito do Royal Blood. Mas eu acho que quem vai ganhar vai ser o Mark Borg, porque a SR vota em peso nessas paradas, e o Mark Borg é um queridinho atual da galera, então eu acho que o Mark Borg leva. Beleza, próxima categoria, melhor layout design. Vamos lá, melhor layout design. Categoria então, interessante também. Nós temos A Pound of Flesh, aventura do Mothership, né? Que a gente já falou. Uhum. O BFF. BFF, Best Friends Forever. O Mork Borg, Art Punk RPG, acabamos de falar. O Quest, que nós falamos também. E o Trilema Adventures, todos esses a gente já comentou em categorias anteriores, né? E é uma categoria espinhosa de pensar qual que é o melhor layout e design. Se fosse pensar só em design, eu não veria como o Mork Borg perdesse essa categoria. Mas layout, não tenho tanta certeza, porque é um livro confuso pra cacete de ler. Sim, ele é. É bem intencional no que eles fazem. Intencional, sim. Mas realmente, né? É um livro confuso. Cara, eu acho que é também uma categoria com muito peso aqui, tudo que ele. A gente começou elogiando o Pound of Flesh pelo design dele, né? Pelo jeito que ele coloca, que ele distribui informação, que. Enfim, identidade visual, tudo. No final, eu acho que. Já, como a gente já falou de tudo, já vou partir pro que eu acho, né? Eu acho não só que essa é a categoria do Mork Borg. Quando eu vi, eu falei, esse jogo vai estar, ele tem que ser indicado e provavelmente ganhar uma categoria de design mesmo, uma categoria técnica no Ennis. E eu acho que é aqui que a votação dele vai vir, como você falou, né? Eu acho que ela vai estar em peso sempre que o nome for colocado. Mas aqui eu acho que ele ganha e é o que eu torço pra ganhar mesmo. Apesar de ter amado o Quest também. Ah, eu concordo. Eu ia falar que talvez o meu jogo favorito aqui seja o Quest em termos de layout. Eu entendo que o Mork Borg é muito bom, mas não é uma estética que eu gosto muito. Mas eu acho que ele ganha porque é fora de série. É muito bem feito. Próxima categoria, melhor monstro e adversário. Cara, essa eu vou admitir. Eu não olhei, caguei nisso. Isso que eu ia falar. Podemos pular. Eu acho que foi o primeiro ano que eu não li, pra não falar que eu não tenho nada, eu dei uma folheada no Icons Rogue, né, uma galeria de vilões pra Icons RPG. Mas eu geralmente adoro bestiário, é uma categoria que a gente pega, fala, etc. Mas dessa vez eu não só não me interessei por nenhum, achei todos muito genéricos. Também. Posso estar errado, né? Tem um livro da Wizards que a gente já falou, ah, o Wizards tá com um livro, tá aqui, né? O Mordenkainen. Ele não é nem um livro publicado, né? Ele é um livro da Dames Guild. Oficial, mas é da Dames Guild. Cara, é isso. Acho que é o primeiro ano que eu não vou falar nada dessa parte. Eu ia perguntar se você tem alguma coisa que você queira falar. Não? Então tá bom, então essa vamos pular, vamos pra conteúdo online? Best Online Content? Tem alguma coisa pra dizer dessa? Também não, pra ser sincero, viu, cara? Não é uma categoria que eu parei pra olhar com calma pra se tiver alguma coisa pra comentar. Eu vou dar umas passadinhas por cima, né? Só nos que eu acho que tem um pouco mais de destaque. Então, o D&D Speak, The Official D100 Website, é um site com várias tabelas pra você rolar um D100. Tabelas de geradores aleatórios pra você rolar um D100. Acho bem legal isso. Isso é muito legal mesmo. Molten Surfer Block é um blog que eu conheci nos Ns ano passado. e que eu tô lendo do ano passado que eu conheci até hoje. Eu sempre que tem uma matéria nova eu leio. É um blog que faz, pega coisas reais, eventos reais que aconteceram no mundo e transforma em alguma coisa pro seu jogo. Seja um gancho de aventura, seja um item, seja uma descrição. Então, por exemplo, ele vai falar da explosão de um vulcão em 1937. E aí ele vai trazer algumas ideias de como você usar isso daí como um gancho de aventura. É um bloco que eu gosto bastante. Esse ano que se passou virou um dos blocos de RPG que sempre tem uma atualização eu leio. Outro que eu acho que vai destaque aqui é o RPG Writers Workshop, que é um curso online para você escrever o seu próprio RPG. Ele tem vários módulos, ele tem vários módulos que são pagos, mas ele tem um módulo que é escrevendo a sua, escrevendo e publicando sua primeira aventura, que é de graça. Eu acabei não pegando para fazer, porque eles abrem por um tempo, depois fecham, etc. Mas eu acho bem interessante, principalmente porque tem um de graça, né? Então, às vezes, vale a pena que exista esse claro, tipo de produto, né? Uhum. E o The Monsters Know What They Are Doing, Combat Tactics for DMs, né? Que é um blog... Eu cheguei a dar uma olhada nesse blog. Você viu? Tem um blog e tem um livro, que também tá mais pra frente, né? Uhum. Que é só de dicas de como fazer táticas de combate pra monstros, né? Tipo, pro... como os monstros pensam e como eles se comportam em combate. Uhum. O que o D&D Quinta Edição Especial necessariamente precisa muito para ficar um jogo bom. Eu achei interessante, assim, lógico que é o tipo de tudo que eu falei, acho que é o que eu menos tenho proveito para mim, né? Mas eu acho legal, tipo, se você é o cara que joga muito D&D ou jogos parecidos, de você ter essa coisa de que, esses monstros se comportariam assim, assado, e não só corre, grita e bate, sei lá, né? Uhum. Então, só não tem um... Eu gostaria muito que o Mortem Surfer Block ganhasse, mas não tem uma coisa melhor para essa categoria. Ok, muito bem. Melhor jogo organizado, whatever. Esse geralmente a gente pula, e dessa vez eu não vi nenhum, realmente. Melhor podcast, normalmente você tem alguma coisa a falar, porque eu raramente escuto podcast de RPG. Na verdade, esse ano teve bons jogos. Eu acho que o Appendix N... Bom, dos indicados, você tem o Appendix N, o Asian Represents, Plot Points, Red Moon Roleplaying e Roll for Persuasion. Então, desses, eu acho que talvez o mais famoso seja o Asian Represents. Ele é do pessoal do Gauntlet. Ele ganhou bastante destaque recentemente. São dois co-hosts asiáticos conversando sobre representação asiática nos jogos. Pra você fugir de estereótipos... Pra Oriental Adventures nunca acontecer de novo. Tipo isso. E eu acho bem legal esse tipo de coisa. Eu acho que a gente não fala tanto, não é um tema que a gente fala tanto disso no Brasil, mas não é por causa disso que não é um tema que a gente tem representações problemáticas, cheia de estereótipo. E esses caras, eles dão bastante aula, assim, né? Eles têm a galera que faz esse podcast, eles têm um outro onde eles jogam um D&D quinta edição com uma temática oriental. Então eles mostram como você pode... Não é um Legend of Five Rings da vida, assim, tem uma pincelada oriental, por exemplo. Então ele mostra como você pode colocar alguns elementos, mas sem entrar nesses tropes mais, até de uma certa forma, racistas, sabe? Então, Asian Represents é bem legal. O Appendix N é um podcast, na verdade, de literatura, e ele pega livros que foram as bases do primeiro RPG. Então a gente vai falar sobre Conan, a gente vai falar sobre Lankmar do Frank Slaber, a gente vai falar de Jack Vance, né, da magia vanciana. E aí ele vai, cada episódio ele vai pegar um livro e destrinchar, vai falar de Tolkien, por que não, né? Então é um bem legal. Ele vai falar, tipo, sei lá, cara, eu escutei o episódio deles que eles fizeram do Conan, uma publicação super antiga do Conan, e foi bem maneiro o jeito que ele coloca e como ele vai traçando os paralelos entre o que a gente tinha e como isso se desenvolveu na RPG. Cara, dos outros, eu acho que não tem muito do que eu queria acrescentar. O Red Moon já apareceu antes, ele tem mais actual play, etc. Eu vi um episódio de cada um, nenhum eu desgostei, mas eu acho que o Asian Represent e o Appendix N são os dois que eu mais gosto pra essa categoria. Ok, interessante. Então, vamos para... Production Values. Production Values, o jogo mais bonitão, caro, bonito, de coisa. Jogou o dia no jogo até ele ficar bonito. E nós temos aqui o BFF. Best Friend já falou dele. O Humblewood Box Set, da Hitpoint Press. O Icarus, da Renegade Games. O The Yellow King RPG da Pearl Grand Press e o Thousand Year Old Vampire da Petit Guignol. Não sei como é que se pronuncia, mas né? Bem legal. BFF, a gente já falou várias vezes, eu acho. É bonito. Tem mesmo, um monte, de cartela destacável e coisas, eu acho que realmente. Prop e coisinha. Tava O Humblewood Box Set é bem impressionante mesmo. Ele é um cenário de fantasia para D&D 5ª edição, e no qual você joga com... É uma coisa meio Mouse Guard, assim, sabe? Você tem essa coisa de jogar com membros da fauna e flora local, por assim dizer, uma versão de fantasia deles. E o Box Set vem com coisa... Vem com aqueles spawns, né, que você usa no lugar de miniaturas, trocentos mapas para você usar, vem com... É bem impressionante, assim, em termos de valor de produção, e tudo muito bonito. Então, eu acho que justifica a nomeação. É muito bonito. Embora eu não conheça muito sobre o jogo em si, ele é bem bonitão. Legal. O outro da lista é o Icarus. Icarus. E, cara, esse jogo, você chegou a ler? Não li, eu vi por cima, mas não parei pra ler. Esse foi um dos que eu falei também, que eu falei, cara, ok, é outro que eu fiquei muito animado esse ano. E me lembrou um pouco do Dialect que tinha no passado, né? Uhum. Mas qual que é a ideia do Icarus? Icarus é um jogo onde você vai falar sobre a queda de uma civilização. Então, Icarus, esse nome, ele representa uma cidade, a cidade de Icarus. Pode ser uma cidade, pode ser um reino. Ele é um jogo que você pode colocar ele tanto no futuro quanto a um reino no passado ou uma cidade mesopotâmica. Mas ela é a grande pérola, é a cidade mais avançada, mais conhecida financeiramente, culturalmente do mundo, né? A Icarus, ela tem esse nome porque você vai jogar esse jogo no qual você representa personagens que vão estar envolvidos em uma série de eventos que vão levar à queda da cidade. Icarus é uma cidade tão evoluída que no centro de Icarus, e essa é a mecânica principal do jogo, no centro de Icarus eles estão erguendo um grande monumento. Esse monumento pode ser uma torre gigantesca, pode ser um computador vivo, imenso, com vários quilômetros de altura. Pode ser, sei lá, se for uma cidade mesopotâmica, pode ser um grande zigurate ou uma pirâmide para um deus que você adora. Esse monumento, ele tem uma representação física no jogo, que é uma pilha de dados. Uma pilha de D6 que, conforme você vai tendo rolagens ruins, cada jogador vai acrescentando um dado em cima dessa pilha. E na hora que essa pilha fica tão grande, ela cai, a cidade de Icarus cai. Muito legal. Cara, ele tem... Primeiro, ele usa esse hábito odioso de jogador de fazer pilha de dado que me dá uma raiva. Eu tenho ódio de jogador que eu tô lá e o cara começa a fazer pilhazinha de dado pra cair. Eu tenho paura disso. Mas ele transforma isso numa coisa tão legal. Porque ele tá aqui nessa categoria porque ele vem numa caixa com uns D6 meio grandinhos. Ele vem os D6, ele vem em trocentas mil cartas que ele... Sim, ele tem cartas junto. Vem pedaços de papel pra você anotar aspectos da sua civilização. Vem... são mais de 30, são quase 50 cartas. Eu vi um vídeo dele no YouTube, né? Que ensinando a jogar numa série de um canal que faz vários roleplays, né? Que ensinando ele... ensinando ele quase como um board game. E ele tem mesmo vários elementos. Ele é muito um story game, né? Não tem mestre, nada disso. É um jogo para contar colaborativamente a história da sua civilização e da sua queda. E, de fato, ele é um livro muito bonito. Eu não sei se é o melhor em termos de valores de produção, porque não é nem um livro, né? Uma caixa cheia de coisa. Mas o que tem é bem feito. Eu achei ele um dos grandes produtos que eu conheci esse ano. O Icarus, ele tem essa coisa de você ter um personagem, seu personagem está relacionado com O começo do jogo, você vai tirando cartas que vão representar coisas que são... Em geral, são grandes coisas positivas sobre esse cenário. Então, a lei pode ser muito forte, a religião pode ser muito forte, a agricultura pode ser muito forte, a tecnologia pode ser muito forte, mas uma coisa é fraca, é ruim, Ícaro. Pode ser a arte, por exemplo, a arte é suprimida, não existe a arte. Ou as cartas, elas são a mesma carta que pode ser um lado positivo, pode ser algo negativo. E conforme você vai jogando, você vai flipando, virando cartas que vão mostrando o que eles chamam de cracks on our facade, né? As falhas na nossa máscara, que mostram assim, as pequenas coisas que vão acontecendo, que mostram que as coisas não estão bem na cidade. Então pode começar com um pequeno protesto e não sei o que lá, e as coisas vão escalonando, e você tenta, sabe, melhorar uma coisa. E toda vez que você faz uma rolagem, a chance maior é do seu dado dar uma falha. Se ele falha, ele vai para a pilha. E você vai construindo aquela pilha. Ele lembra um pouco o Dread, que era o jogo de tirar pedaços do Jenga. Uhum. Jogo de terror, né? Então, o jeito que ele constrói é muito maneiro. Eu peguei o PDF, li, adorei. Falei, cara, eu adoraria jogar esse jogo. Vou separar os D6 que eu tenho e montar. É que assim... Como a gente tá na quarentena, né? A gente não tem mais esse hábito. Mas a gente tinha um hábito, eu, o Chess, uma vez por mês, pelo menos a gente se reunia e tentava jogar alguma coisa no físico, né? Eu muito pensei em trazer esse jogo pra gente, cara. Que eu falei, cara, é um jogo pra uma sessão só, 3 a 4 horas, pegava, sentava nós, começava a jogar. Ia ser foda. Ia ficar muito bom. Amei esse jogo. Quem sabe pós-quarentena, se um dia esse dia. Deus queira, né? Né? Continuando, nós temos o The Yellow King RPG, pela Pelgrim Press, né, que é um livro, ele é um RPG escrito pelo Robin D. Laws, que é o criador do Ganshu, e usando o Ganshu, e ele é uma série, ele é interessante, porque ele tá nomeado aqui, porque ele vem são 4 livros que vem num case set lindão, assim, sabe, e esses livros contam uma história muito particular. Ele é um misto de aventura com como é que eu vou dizer? Misto de aventura com cenário, com sistema, no qual você vai passando por várias... Você começa na Paris, na Belle Époque, termina nos dias modernos e passa por guerras contra carcoça e vampiros e por aí vai. É um livro muito bonito, em termos de produção, de valor e tal. E, novamente, gosto muito que é um horror se afastando do... Embora Yellow King, Carcoe e tudo mais tenha uma certa influência do horror cósmico lovecraftiano, é diferente. E eu gosto da ideia. Então, gostei do que eu vi. Mas, sei lá, são livros bonitos, mas me chamaram tanto a atenção, assim, sabe? E o Thousand Year Old Vampire. Esse aqui é fora de série. Aí a coisa foi para outro nível, né? O Thousand Year Old Vampire, ele tá nessa lista porque ele é um jogo... Ele parece um diário, no jeito que ele tem uma capa de couro. Não é bem de couro, mas de tecido, né? Toda desenhadinha e tem aquelas fitinhas para marcar páginas. As páginas são cheias de gravuras, parece que tem colagens. Ele é feito para parecer todo um diário, né? Mas o que é o Thousand Year Old Vampire? Ele é um RPG solo, um RPG que você joga sozinho, e a ideia dele é que você vai criar e contar a história de um vampiro desde a sua criação, passando pelos seus momentos de vida, até chegar na morte desse vampiro eventualmente nos dias modernos. Ele usa para contar essa história uma série de elementos narrativos que meio que compõem a sua ficha, no sentido que você vai ter, além do seu nome, onde você veio, você vai ter, por exemplo, perícias que estão menos como a gente conhece perícias, talvez mais como um aspecto, uma frase que descreve seu personagem, por exemplo, em Fate, etc. Como talvez, sei lá, sanguinário, por exemplo. Você vai ter personagens que acompanham o seu vampiro nessa jornada. Esses personagens são divididos em mortais e imortais, né? Sendo que o livro não entra no porquê esses personagens são imortais. Eles podem ser outros vampiros, demônios, magos. enfim. É, você vai ter posses do seu personagem, sejam elas coisas pequenas, como, sei lá, uma cruz de ouro, ou até coisas grandes, como um castelo, tudo isso vão ser posses que seu personagem vai ter. O mais importante no meio disso tudo, que são as memórias do seu personagem. Esse jogo trabalha, conforme você começa o jogo, você vai usar o livro com uma série de prompts. Cada página vai ter 3 prompts, são 3 acontecimentos que passam com o seu vampiro. Então o primeiro acontecimento é sempre o mesmo para todos, né? Que é enlouquecido pela fome, você matou uma pessoa que você ama. Então você vai lá, mata um personagem que você acabou de criar para sua ficha, ganha uma característica, e aí você vai ter que sempre no final disso rolar 2 dados. Esses 2 dados vão dizer a próxima página que você tem que ir do livro. E é assim que você vai avançando e recuando na história. Conforme você vai preenchendo esses prompts, essas histórias vão acontecendo, seu personagem ganha memórias. Então, ele vai lembrar desse dia que ele ficou louco de fome e matou, sei lá, o pai dele, a mãe dele. E isso vai consumir um espaço de memória, que são limitados. Você tem aí, eu acho que são 15, 12, 15 espaços. Quando você preenche todos, você, o novo que você receber, a nova parte de memória, ela vai ter que ocupar um desses locais. E nisso, seu personagem vai se esquecer de algo que antes foi muito importante para ele. Muito então, forte. Ele pode se esquecer do fato que ele matou uma pessoa que ele amava. Ele pode se esquecer de coisas importantes, como, sei lá, às vezes até o próprio nome, se esquecer de onde ele veio, se esquecer da habilidade de falar, de ler e escrever. Conforme ele vai envelhecendo, ele vai perdendo isso. Ele pode pegar memórias e colocar elas num diário, por exemplo, mas esse diário é um objeto físico no jogo. Algumas coisas podem falar que, sei lá, você perdeu tudo no incêndio e você perdeu o diário e essas memórias se perderam. E aí, conforme você vai avançando no jogo, existem as condições para o jogo terminar, que é ou seu personagem perder tudo isso, né? Ficar sem nenhuma skill, nenhuma memória, nada, você perde tudo, seu personagem morre. Ou você chega em determinado momento que ele vai falar, olha, aconteceu, você foi emboscado e seu personagem foi morto. O que aconteceu? Descreva. Esse foi um jogo que eu joguei, acho que foi semana passada ou retrasada. Eu sentei pra jogar ele, foi minha primeira experiência no RPG solo, nunca tinha jogado. Eu joguei 4 horas e meia dele seguidas. Eu tenho um diário aqui de 20 páginas do que aconteceu com o meu vampiro, que começou na Escócia em 1500 e foi morrer em 1912, mais ou menos, na Alemanha. Cara, esse jogo é fora de série. Esse jogo é muito bom, gente. O tanto que você fica envolto nisso, as coisas, o jeito que elas vão criando, e você vai desencadeando a história, e você vai contando um acontecimento, levando a outro, e as merdas que vão acontecendo, e você cria um NPC, esse NPC morre, e você, cara, você se apega às coisas que você cria nesse jogo. Ele é um jogo fantástico. Tipo, sei lá, foi uma experiência jogar esse jogo. Eu ainda não tive experiência de jogá-lo, eu quero, porque eu achei muito legal tudo que eu vi sobre, mas eu posso salientar que foi um dos jogos mais interessantes que eu vi, e que em termos de valor de produção, que é a categoria aqui colocada, ele é muito bem feito. A ideia dele de parecer um diário, parece um livro que você pega numa biblioteca qualquer, sabe, e que você leva debaixo do braço para fazer... pra ler, esperando o dentista, sei lá. E a parte interna dele é fora de série também, com os trechinhos de recortes de jornais e com memórias do vampiro, puta, foda. Excelente. E é isso, essa categoria? Tem mais alguma coisa? Isso, que também é uma categoria forte, muito forte, difícil, do que a gente vai difícil. Escolher. Eu não daria pra Thousand Year Old Vampire, eu acho. Eu acho que talvez, em matéria de valores de produção, o BFF, pelo que ele vem, seja um jogo melhor. Eu acho que o BFF fica também com valores de produção aqui. Tem o Yellow King e o Humblewood são coisas tradicionais, assim, sabe? Tipo, sim, coisas legais, muito bem feitas. O Icarus é bacana, mas eu acho que ele não chega nesses patamares. O BFF tá fora de série e o Thousand Year Old Vampire é também um livro muito bem feito, mas eu acho que, em termos de valor de produção, o BFF fica acima. E eu, sinceramente, não sei quem ganharia aqui? Eu não acho que... Apesar do Yellow King ser da Pelgrane e talvez seja a maior editora aqui do meio, é um RPG que saiu e a gente não escutou falar muito. Não, assim. Eu chuto o Icarus ganhando pelo... Porque, assim... Então, eu chuto o Icarus ganhando. Eu acho difícil, assim. O Icarus, o BFF talvez um pouco mais. Até o Thousand Year Old, que eu escutei muito lugar comentando sobre ele, uhum, depois que uhum. Eu fui ler. Mas não sei. Realmente não sei quem ganhar aqui. Mas acho que tá bem merecido pra todos, assim. Acho que não tem nenhum indicado aqui. Talvez o Icarus um pouco mais fraco, mas enfim, ainda valeria. Aí nós temos o melhor produto relacionado ao RPG. Esse aqui também foi outro que esse ano eu vi muito pouco. Boa. Então, você viu pouco? Eu vi muito pouco. Eu vi um jogo só aqui do meio, que eu vi mesmo, foi um jogo só. Tá, então eu vou comentar. Pode falar, por favor. Aí. Então nós temos o Absinthe em Carcosa, da Pelgrane Press, que essencialmente é um livro com 1 bilhão de handouts pro Yellow King. O Encounter Theory, The Adventure Design Workbook, eu adorei esse livro. Ele é um livro sobre isso, sobre você. Ele é escrito por um dos caras que trabalha com Geek & Sundry, que faz aventuras para ele. E ele pensando, ele discorrendo sobre como criar aventuras de RPG mais tradicionais, interessantes, como bolar encontros legais, mas de uma abordagem um pouco mais acadêmica. Eu gostei bastante desse livro, como um livro para te ajudar a fazer aventura, sabe? Uhum. O Human Condition foi o que eu não vi, então... Eu vi. Esse foi o único que eu vi. Ele é um jogo que tá free-to-play e a ideia dele é gamificar aquele pedaço de Blade Runner, onde o Deckard tá conversando com... fazendo o teste Void Camp, sabe? Uhum, uhum. Tentando descobrir se o cara é humano ou não. Ele faz isso, ele gamifica isso. É um jogo de cartas, você tem algumas coisas que quem for rolar, você meio que o investigador é sempre humano e o outro vai sacar uma carta pra ver se é humano ou se é um robô. E você tem que tentar descobrir se o cara é humano ou robô. Eles têm que seguir algumas regras e você tem que meio que pegar eles com algumas perguntas chaves, assim. É um jogo bem complexo, pra falar a verdade. Tipo, não é muito simples no que ele se fez. Mas eu achei bem interessante. Ok. É interessante mesmo. Aí nós temos talvez um dos livros que eu achei mais curiosos, que é o Session Zero. A ideia desse livro é o seguinte: você tem interesse em jogar RPG, você está RPG curious, sabe? Mas não jogou RPG ainda. A ideia deste livro é te apresentar o RPG, mas não é um jogo. Então a ideia dele é te chegar e falar, ele tem uma lista de jogos interessantes, tipo, D&D, esse, aquele, te dando indicações de, ou D&D, Cthulhu, e o que, se você gosta de horror, se você gosta de fantasia, como é que é a etiqueta numa mesa de jogo de RPG, como é que você deveria se portar, quais são as coisas comuns, assim. Eu achei um produto muito diferente, sabe? Mas a ideia é essa, de você... É um livro que te meio que, sei lá, talvez uma pessoa com muita ansiedade, muita dificuldade de lidar com esse tema, mas te explica os conceitos básicos do que é um role-playing game, de como é que você sabe falar dentro do seu personagem, um mundo de ficção imaginativo comum, esse tipo de coisa. E aí, tipo, depois que você lê isso, sabe, parece meio um e aí você senta e joga RPG, tipo, você escolhe um RPG e vai jogar com seus amigos, sabe? Eu achei um livro muito interessante, sabe, dentro desse... Eu pensei, por exemplo, nos amigos da Lu, uns anos atrás, que Lu é minha esposa, né, uns amigos dela uns anos atrás estavam interessados em RPG, mas tinham muita dificuldade de saber por onde começar, e o Player's Handbook do D&D não se explica muito bem. Isso aqui pode ser uma boa ferramenta para quem tem essa curiosidade e não quer comprar logo um livro de RPGzão, assim. É curioso, diferente. Achei interessante a premissa, sabe? Bem legal. E o último que nós temos aqui é o Shadow Tide, eu adorei esse livro, que é um livro de receitas de fantasia. É um livro de se cozinhar em casa, assim. Ele é um livro de receitas pra você fazer comida na sua casa. E baseado tem matemática. No Blue Rose, né? Blue Rose, da ele, exatamente. Então, adorei esse livro, tenho muita curiosidade de fazer algumas dessas receitas. Você tem alguma indicação, alguma coisa? Algum chute aqui? O que eu mais gostei foi Session Zero, mas eu acho que o livro de receitas ganha, porque ele é mais legal. Então... Talvez mais fácil também, né? Entre todos aqui que a gente tem. De... Se bem que o Absinthe Carcosa, né? Essa coisa de ter vários props. Prop, e tal, né? Mas... Talvez. Aí nós chegamos em melhores regras, outra parte boa aqui da coisa. É, agora a gente já tá chegando nos grandes, né? Bom, então... a gente já falou de melhor jogo, inclusive. Né? Melhores então... regras. Temos aqui o Icarus, que você já falou. Icarus. Que é excelente. Ok. O Mazes, que é um RPG que eu tentei muito achar, mas eu não consegui achar o PDF. Eu também. Dele. Eu também. E esse é Mazes the Polymorph RPG. Esse Polymorph é um sistema, aquele que a gente falou de Excellence, que é o sistema das princesas, né, etc. Uhum. Ele usa uma versão do Polymorph. E aqui seria uma versão mais para um RPG, fantasia medieval, etc. Eu queria ter lido esse jogo, mas... Eu realmente, realmente queria ter lido esse livro, mas não tive a sorte. Até porque o problema dele, não é problema dele assim, é que é caro. 34 doleta a criança é difícil justificar. Mas que parece muito, muito legal, parece. Fica para uma próxima oportunidade. Queria muito ter lido. O Score, porém, é mais legal. Você leu o Score? É, li. Da Aquilas RPG. Aliás, só pra terminar, né? A gente, os nossos dois outros sindicatos foi dois que a gente já falou, que era o Thousand Year Old Vampire e o Zombie World. Fato. Mas o Score, ele é um RPG bem pequenininho, assim, pouquinhas páginas, pra falar sobre um jogo de heist, né? Um jogo de... Um grupo de pessoas que vai cometer um heist, um assalto, o que quer que seja. Um jogo, né? É um segredo. 11 Homens e um Segredo, mas pode ser mais coisas, porque às vezes esse heist pode ser até um extraction, né? Pegar uma pessoa, um sequestro, por exemplo, tal. Ele tem... Eu até achava que ele era um jogo mais voltado para essa coisa do heist, menos... Bem 11 Homens e um Segredo, que as pessoas não têm ação mesmo, sabe? Não tem arma. Mas não é tanto isso. Inclusive, ele tem um personagem que é o personagem... O Hammer, né? Que é o playbook, o arquétipo que é mais combativo. Eu acho interessante o jeito, e ele tá aqui em Melhores Regras, porque o sistema de regras dele, ele tem uma coisa de você fazer rolagens e dependendo do resultado você vai aumentando uma pilha de hit, que é um quanto que seu personagem tá exposto, né? E levando e aumentando um tracker de perigo, de possibilidade de, sei lá, soar um alarme, chegarem os policiais, etc. Pois é, um jogo bem interessante, bem curtinho de ler. O Thousand Year Old Vampire já falou, o Zombie World também, ambos com design excelente, mas, e aí, Victor, pra quem você fica? De novo, difícil, porque dois dos jogos que eu mais amei estão aqui, mas se for pra dar um prêmio pro Icarus, eu acho que é esse, porque essa coisa de você fazer uma pilha de dados e transformar isso na representação de toda a vaidade de uma civilização levando aquilo à decadência, sei lá, eu acho isso muito bom. Eu gosto desses jogos que trazem um elemento físico, até um elemento de destreza pro seu gameplay. Então eu colocaria Icarus como um Melhores Regras desse ano. Infelizmente, eu não li o Mazes, que talvez fosse o que eu ia mais gostar pela temática dele. Mas, pra mim, é uma briga muito forte entre Icarus e o Thousand Year Old Vampire. E diferente de você, eu fico com o Thousand Year Old Vampire, que eu acho difícil fazer um RPG solo e tão impactante. Esse RPG te acerta no estômago, assim. Foi uma coisa que... E o design dele é muito bem pensado, eu achei. Então... Fico com o Thousand Year Old Vampire. Quem ganha? Putz, Zombie World, talvez. provavelmente Zombie World, que é da Magpie, e é Apocalypse Engine, sei lá. Então, acho que é até mais fácil. Pois é. E aí, nós chegamos em categoria Melhor Cenário? Melhor Setting. Então, a gente tem Americana Sandpug Games, Arcadia The Creek Setting for quinta edição da Arcana Games, Call of Cthulhu, Berlin, The Wicked City, da Chaosium, Dead Halt, da Zoomware, e Hacker Hell, Issue 1, The Rift of Marmilhoa, melhor, sei lá, da Goatman Goblet. E aí, o que você viu daqui que você achou interessante? Vamos começar com a Americana, talvez? Americana é um jogo legal. A ideia do Americana é você pega Estados Unidos, uma cidadezinha no interior, anos 50, 60, basicamente Greasy, nos tempos da brilhantina. Uhum. E aí você coloca fantasia ali no meio. Você coloca goblins, dragões, magia. Só que isso tudo são cidadãos, né? Então, uhum. Os goblins estão indo pra escola, junto com os esqueletos, junto com os dragões. Também vi sendo descrito como pega Shadowrun, tira o cyber, joga no tempo do Greasy e você vai ter o Americana. Só que no meio... Pode falar. Não, eu ia falar também que eu colocaria também um pouco de Riverdale nessa história toda. Ah, bem. Porque ele tem muito essa coisa de uma cidadezinha no interior e algo horrível acontece. Era isso que eu ia falar, porque a ideia do livro é uma pessoa morreu, um amigo seu, um amigo querido morreu, e você vai ter que explorar isso, né, esse mistério. Mas com essa coisa meio de romance adolescente, uhum. Supernatural, kinda. Então, eu vou admitir assim, eu achei legal, eu acho esse livro, por dentro, as ilustrações são animais. Uhum. Tem um esqueleto no livro. Que é o Sam's. E, cara, esse esqueleto, ele é tão carismático. Eu fiquei muito, tipo, olhando pra ele e falando, cara, eu adoro, é um esqueleto jock, né? Ele é um esqueleto, mas ele é o cara dos esportes e tal. Eu achei super maneiro. Eu gostei bastante do jogo, mas talvez ele esteja misturando coisas demais pra mim. E na prática eu fiquei meio overwhelmed, assim, pela quantidade de elementos que ele tá colocando. Compreendo, compreendo. Mas eu achei bem legal. Bacana. Aí nós temos o Arcadia, The Greek Setting for 5e, seguindo essa onda que eu tinha comentado, né, de D&D, quinta edição e tudo mais. E o Arcadia é essencialmente um livro de mais ou menos 100 páginas trazendo temas gregos. Ele traz uma região, que é o Arcadia, que é um continente que ele descreve e tudo mais. E ele traz algumas raças novas, ele traz sub-raças novas, ele traz subclasses novas, uma para cada uma com uma temática grega, e traz essa greguice toda pro D&D. E eu devo dizer que é legal, mas eu achei que Odyssey of the Dragon Lords fez tudo que ele faz melhor. Então, eu também ia falar isso, porque, assim, os dois têm os dois livros têm uma falha, que é o cara pega o sistema do D&D e aí ele tem que achar um jeito de incluir elfo, anão, etc e tal. E eu acho que esses dois livros tinham que, larga isso e usa só as raças de fantasia grega, assim. Esquece esse negócio, não gasta tempo com isso. Mas praticamente faz. O Dragon Lords praticamente faz. Mas dito isso, Dragon Lords eu acho que faz tudo melhor. Inclusive em cenário. Inclusive em cenário, em mecânicas. Eu achei arte. Dragon Lords um livro muito arte. Eu achei ele bem superior. A Dragon Lords tivesse melhor aventura, cara. Tranquilo. Não sei se ele foi submetido. Então, agora que eu sei que tem um lugar pra eu ver quem foi submetido, né? Enfim, interessante, mas, né? O Berlim que a gente já falou. O Dead Halt, que é um jogo com uma pegada também old school, mas a ideia é que você tá num gigantesco hotel controlado por um computador gigante, louco, e você é um funcionário desse hotel, e os diversos quartos desse hotel são portas para outras realidades. Você vai passar no Automatic Item Dispenser Gacha, uma coisa assim, numa máquina automática que vai te dar uns itens aleatórios, e o computador vai falar, ó, vai lá no quarto tal e limpa a bagunça. E a ideia é que você usa essa mecânica dele para literalmente jogar qualquer aventura ou qualquer cenário que você quiser. Então o computador te manda, vai lá e limpa uma bagunça. Aí você abre o quarto e de repente você dá com o Tomb of Horrors original. Essa é a pegada. Isso tudo num jogo de, sei lá, você entra na Tomb of Horrors e você tem uma pistola de raios e uma galinha de borracha. Okay. Alguma coisa assim. Galinha de borracha, gostei. Então, tipo, é literalmente um aleatório de itens, né? Então. Interessante cenário. Ah, cara, é uma ideia boa, assim. Matéria de 7 não deixa ser ruim. Não sei o quanto que aplica e tal, mas é legalzinho. E nós temos o Hack Hell, que, sinceramente, eu olhei e eu falei, isso aqui parece ser, tipo, mais um old school Dark Sinistrão com 500 mil tabelas pra gerar coisa. Sensação, eu posso estar muito errado, que, tipo, todo jogo Dark Old School é meio igual, assim? Ah, cara, eu vou falar que sim, viu? Nossa, eu tô tão enjoado disso, porque... Eu também, Darkness e Evilness, oh, meu Deus. E sei. A gente vai ser super vago com relação ao que a gente tá falando, e aí as tabelas são uma frasezinha que você pode tirar um significado daquilo e tem uma pegada de... sei lá, meio Dark Souls é um fiapinho de história que você tem que ligar com outro fiapinho de história e fazer, e aí, sei lá, um milhão de coisas assim, é isso, cara. Hacker Hell é isso, eu até acho que pode ser bom, mas enfim, não. Eu tô cansado também de ver isso no mercado. Tô bem cansado. Foi novel quando eu vi o Veins of the Earth 3, 4 anos atrás, quando todo livro tenta ser isso. É, dando um pouquinho demais, né? Pois é. Bom, eu acho que eu fico com o Call of Cthulhu pra minha escolha e pra vitória. E você? Igualmente, eu vou no Call of Cthulhu, já, na hora eu já falei o quanto que eu amei esse livro, né? Achei o set fantástico. E de todos, eu acho que realmente, pela força do Calvosium, ele acaba ganhando aqui. E é merecido nesse set. Concordo absolutamente. Chegamos então em melhor suplemento. Você melhor final, suplemento. Hein? Estamos quase lá. Melhor suplemento. Delta Green, The Labyrinth, da Arc Dream. Doctor Who, The 12th Doctor Sourcebook, da Comic Con 7. Iron Sworn Delve, do Shaun Tonkin. Witch Plus Craft, da Astrolago. E Zombie World, The Mall, da Magpie. Muito bem. Então vamos lá, Delta Green, The Labyrinth. Você chegou a dar uma olhada nesse livro? Cheguei, uma coletânea de instituições, talvez, grupos. Facções, esse tipo de coisa. Organizações, né, para você interagir num jogo do Delta Green, que é esse RPG de Cthulhu, mitos e forças secreta, da lei, agentes secretos, etc. É bacana, mas nada que, sei lá, achei incrível. Aí nós temos o suplemento do 12º Doutor. Doutor, sim, que sempre tem um, né? Quando tem Doutor novo. Esses suplementos são bons, eles têm bastante qualidade. A fase do 12º, que é o Peter Capaldi, eu acho que é a fase que eu mais gostei de Doctor Who desde o Tennant. Eu gostei muito dessa fase. Então, tipo, ela é um bom, tem bons personagens, etc. Mas assim, a gente já meio que já viu isso aí em outros carnavais. Pois é. Aí nós temos o Iron Sworn Delve, e isto aqui é uma gema, uma pérola, isso é incrível. Aí o bicho pega, né? Porque o Iron Sworn foi esse RPG de Powered by the Apocalypse, que apareceu uns anos atrás, free to play, foi indicado o Ennis, ganhou o Ennis, se eu não me engano, para melhor produto free, tinha muito conteúdo para você jogar um jogo de aventura medieval, eu acho que até com uma pegada um pouco... Cornwell, assim, nos livros do Arthur, mais ou menos aquele tipo de... Me lembrou muito, na época eu tava lendo Cornwell, eu falei, nossa, tem muito aqui. E o Iron Sworn Delve é o suplemento que o cara traz, agora pago, mas que expande com muito conteúdo. O livro já era muito grande. O livro já era... A gente tá falando de livro free aqui, com RPG de uma ou duas páginas. Cara, aqui era um material completo que o cara podia ter cobrado à vontade, sabe? Tranquilamente, exatamente. E o Delve é muito mais... E é muito bom. E a ideia do Delve é trazer essa coisa de você se aventurar em localidades específicas. Não precisa ser uma dungeon uma opção, mas você também tem uma floresta sinistra, você também pode ser outros cenários que não são uma dungeon. E as mecânicas que ele traz para trazer essa exploração dentro da lógica do Iron Sworn são... Esse jogo é muito bom. São incrivelmente bem feitas, sabe? Ele mecaniza todos os elementos comuns de você entrar na dungeon, o tamanho dela, o que acontece se você sair, os riscos que podem surgir, o tipo de desafio que vai aparecer pra você. Não só em monstros, mas em desafios e puzzles. It's so fucking good. Então, Iron Sworn Delve é ótimo. A gente falou do Witchcraft, a gente já falou no passado. Craft Stuff pra D&D, que é muito legal. Exato. E o Zombie World... Exato, a gente já falou, né? E o Zombie World The Mall, que é uma expansão que deixa você jogar o Zombie World num shopping, foi o que a gente jogou lá no Terra dos Mundos. Exatamente. Eu achei engraçado, né, que o jogo que a gente jogou, e o suplemento, acho que são três suplementos que tem, mas Os três a gente achou mais legal o shopping, né? Mesmo porque tem essa vibe toda do Madrugada dos Mortos e tal, né? Então... Uhum. E, cara, pra mim, nessa categoria, assim, eu gostei muito do It Plus Craft, mas Iron Sworn e Delve é fora de série. Então, pra mim, o Iron Sworn e Delve merece ganhar e ganha. Eu concordo com você. Eu acho que o Iron Sworn e Delve, em matéria de suplemento, tá muito superior aos outros. E eu acho que o Iron Sworn, ele já ganhou, ele já mostrou uma força. Uhum. E eu acho que nesse meio tempo ele criou uma comunidade em cima dele. Concordo. E acho que agora o Iron Sworn e Delve vai ganhar como melhor suplemento, sim. Chegamos agora, então, na nossa penúltima categoria, melhor escrita. Que é uma categoria muito difícil de julgar sem ler os livros todos. É complicado. Eu acho que, ó, aqui tem quase todos. Um eu li realmente inteiro. Dois, três. Três eu li inteiro. Um eu mal passei o olho, o outro eu só dei uma olhadinha. Então, o primeiro é o Electric Bastionland, da Bastionland Press. Okay. Aí nós temos o Morkborg, o Quest, o Monsters Know What They're Doing, e, que a gente já falou, e por último, o Visigoths versus Malgoths, eu adorei esse nome. Vamos chegar nele. E então vamos começar. Você leu o Electric Bastionland, ou viu alguma coisa sobre ele? Esse foi um dos que eu passei o olho por cima. Li uma parte, pra falar a verdade, né? Você chegou a ler mais? Né. Não? O Electric Bastionland, a gente ia falar do Ultraviolet. E eu falei que, tem uns jogos com uma pegada aí old school que eu acho que estão criando uma comunidade em volta. E o Electric Bastionland eu acho que é outro que tá nascendo isso. A ideia dele é um pouco de weird fantasy. Você vai jogar com um grupo de personagens nessa cidade que é a Bastionland, que é uma cidade futurista, com eletricidade, elementos de ciência e fantasia misturados. E você faz parte de um grupo que está devendo dinheiro para alguém e você vai ter que fazer missões para pagar a sua dívida. A maior parte do livro são as classes. O livro acho que tem quase 100 classes diferentes. Por classe, entendo uma profissão que deu errado e algumas tabelas aleatórias que vão gerar itens e coisas de história para quem você tem a sua dívida, etc. E você vai ter que entrar numa missão de recuperar alguma coisa que provavelmente vai estar muito errado também, tá? Uhum. Então, cara, eu não sei, eu acho que é um jogo, eu não consigo dizer muito mais desses jogos, dessa pegada old school que gera tudo por tabela e tem uma coisa meio fantástica e bizarra que você não consegue explicar muito bem o que é. Uhum. Tá? É o Morkborg, a gente já falou. Que eu acho que escrita texto... não é a forte dele, mas também ele tem uma boa escrita, assim, até. Né? O Quest, que aí sim eu acho que a escrita é o forte dele, que é um livro delicioso de ler. O Quest é legal porque ele tem, tipo assim, você vai começar a jogar, respira fundo, relaxa, tá com seus amigos, pegou uma bebida, pegou uma comida, então vamos começar. Eu acho muito legal, assim, ele vai muito pegando na mão, sabe? É bacana. O Monsters Know What They Are Doing é interessante, o texto dele no geral, eu gostei do que eu li, mas eu acho que talvez o que brilhe mais aqui seja o último, que é o Visigoths versus Malgoths. Fala um pouquinho dele aí, Vitor. Visigodos versus os góticos de shopping. Ou visigodos versus góticos de boutique. Aqui pro Brasil ficava até melhor. Uhum. Mas, cara, qual que é a ideia, né? Ele vai contrapor essas duas culturas que foram tão dominantes na sua época. Os góticos em 1993 e os bárbaros que saquearam Roma. Como? Então, em 1993, os góticos reinam supremos no shopping. Até que eles fazem um ritual que dá errado, e aí os visigodos vêm pra cá. E ele se define como parte RPG, parte date sim. Date sim. Eu tava procurando um jogo assim tem um tempo. Ele é muito. Pariu. Cara, ele é muito interessante, porque basicamente ele vai te dar essas fichas do que são os visigodos e do que são os malgots, os góticos. Uhum. E você vai ter três opções de cada uma. A ficha você vai ter algumas coisas que seu personagem faz bem, que pode ser, sei lá, jogar uma lança ou hackear um computador, sei lá. E você vai ter algum bônus, mas basicamente a jogada vai ser rola 2d6 e versus 2d6 do outro player. Porque esses dois grupos, eles estão um contra o outro, né? Eles estão, uhum. Os dois estão tentando dominar o shopping. E você vai ter toda a planta do shopping pra você com várias lojas que vendem, que só os nomes das lojas e o que elas vendem são uma piada à parte, assim, do livro. E, cara, o jogo é isso, na por verdade. Exemplo, você pode ir na loja, por exemplo, você pode ir na loja de presentes, que é a St. Sebastian Catholic Gifts. Ou você pode ir na loja de hardware, que, tipo a Ace of Mace. A Ace of Mace, eu adorei essa. E o, não sei o que lá, Joe Cyber Chilling, que é o cyber café deles. Não, não, e o na hora de comer, que tem a Feta Worse Than Death. É muito bom, cara. O cara tava muito inspirado pra fazer esse jogo, a começar por essa premissa, velho. É muito fantástico esse jogo. É incrível, sabe? Esse jogo é incrível. Incrível. Ele fala em vários momentos do jogo. There is a lot of bisexual. A lot of bisexual. É legal que um dos traits que você tem é uma coisa que te envergonha. E outro jogador vai escolher o que é que te envergonha. Então, para um visigodo, pode ser alergia a metal ou ter medo de animais. E para o gótico, pode ser, tipo, não sabe dançar, qualquer coisa assim, entendeu? É muito... So fucking good, cara. Cara, eu acho que não tem nem o que dizer Visigodos vs Malgods, eu acho que é o best writing. É um livro que... Eu também acho. Ele é delicioso de ler, ele é muito bom. Uhum. E é curtinho, 112 páginas. Sim. E eu acho ele um jogo interessante, eu gostaria de sentar com uma galera de novo e jogar uma tardezinha assim, bem descontraído pra ver que loucura que sai aqui do meio. Eu vi ele em muitos canais, muitos podcasts de actual play, eu vi aparecendo esse jogo na época do lançamento dele, que acho que foi no final do ano passado. Eu não sei como ele tá de força pra realmente ganhar a votação, talvez o Morkborg ganhe mais. Eu também acho que o Morkborg... Nossa, mas meu coração tá muito no Visigodos contra Góticos de Shopping. Visigodos versus Malgots. Excelente. E com isso, chegamos à última categoria. Ao melhor filme, ator, diretor, eu não tenho certeza. Melhor filme, talvez. O produto do ano. O, considerando todas as questões, o que tem de melhor na indústria RPGística em 2020? Então, vamos lá. The nominees are... o BFF. Forever. O Deck of Many Animated Spells. Incrível tá aqui. Também achei. É muito legal, mas, né? O Morkborg. O Quest. O Royal Blood. O The Excellence, que é o RPG das Princesas She-Ra. O Thousand Year Old Vampire. O Trilema. O Witch Plus Craft e o Zombie World. E Jesus, que difícil. Que difícil. E, cara, é isso que eu falei, sabe? Tipo, esse ano tá nisso, sabe? Tipo, é muito bom as coisas que tem. E aí eu vim aqui na minha... confessar que eu fui estratégico nas minhas escolhas, porque eu falei Ícaros para melhores regras, porque eu sabia que eu queria colocar um produto do ano pro Thousand Year Old Vampire. Olha aí. É um jogo que... Tipo, assim, só para falar que... Eu não consigo colocar em palavras o quão impactado eu fiquei com esse jogo. Eu era uma pessoa muito resistente com RPG solos. Sempre foi uma coisa que eu lia e falava assim, a ideia é legal, mas meio Forever Alone, né? O jogo aqui, tipo, sei lá, o Iron Sword. Ele foi feito pra jogar outras coisas e tem um modo pra você jogar solo, né? E aí eu, de repente, fui jogar esse jogo e falei, cara, é toda uma premissa nova, é toda uma pegada nova. E aí eu comecei a ler mais jogos solo, separei alguns que eu, como Artifact, outros que eu quero jogar. Aproveitar a quarentena, e aí é até mais fácil. Mas eu acho que o Thousand Year Old Vampire, essa mecânica que ele tem de história, qualidade do livro, o tipo de aventura que você tem, você pode jogar ele várias vezes, né? Ele tem um primeiro prompt com 80 acontecimentos que você pode usar, e um outro com autores convidados que dá mais 150 acontecimentos. Então tem muito material para você fazer vários vampiros de mil anos e por aí vai. Então, eu acho que é um ano super difícil. Eu achei um pouco estranho o Alien RPG não tá aqui no produto do ano. É um ano que tá super tênis verde, inclusive, a Vanguard, etc. Você tem pouquíssima coisa de... Pouquíssima ou nada, na verdade. Exato. Tirando o Morkborg, talvez, mas também... Mesmo assim, é um produto, apesar do movimento ser forte, é um produto de uma editora pequena que ganhou um destaque porque foi distribuído ou depois publicado de novo pela Free League, né? Mas exato. É um mas produto pequeno, de nicho. Só tem coisa tênis verde Vanguard estranha e diferente aqui nessa. Então, nessa lista. Eu vou muito no Thousand Year Old Vampire, mas eu tô achando que o Morgborg vai ganhar. Cara, essa é uma categoria muito difícil pra mim, porque eu não joguei o Thousand Year Old Vampire, talvez se tivesse jogado ele tivesse impactado nesse patamar. Mas lendo, o que me deixou mais atiçado e mais interessado de todas as coisas que estão aqui foram o Quest e o Witch Plus Craft e o Thousand Year Old Vampire. Esses três jogos, eu acho que eles fazem, especialmente o Witch Plus Craft, essa ideia de um jogo focado no crafting dentro do meu D&D tem um carinho grande pra mim. Por causa do quanto eu sou da série Atelier, que eu comentei antes, de videogames, etc. Dito isso, eu, ouvindo o seu relato e lendo o que eu li e vendo o potencial que ele tem, eu acho que o Thousand Year Old Vampire é provavelmente o melhor produto do ano, com certeza. Eu quero muito. Eu só tô terminando de ler algumas coisas e eu quero jogar uma aventura dele também. Quando você jogar, depois a gente junta os dois e fala como foi o meu vampiro, o seu vampiro. Eu digo mais: quando você jogar, a gente faz um episódio de review. Eu concordo. Acho uma excelente ideia. Tá resolvido. Agora, quanto a quem ganha, eu também acho que o Morgborg ganha pela pressão da comunidade old school. Mas eu queria dizer que é um raro ano que eu olho aqui e falo, tudo que tem aqui é muito bom. Tem nessa lista é muito bom. Eu acho então... em resumo, esse é o ano do Ennis que mais me empolgou nos últimos tempos. Quiçá o que mais me empolgou desde que a gente começou a fazer. Talvez. Porque eu tava vindo de uns 2 anos, talvez mais, que eu falava, eu não tenho favorito nessa categoria, eu não sei. Ano passado, cara, eu acho que fora o Dialect, nenhum jogo ficou comigo, assim, sabe? De eu ficar, de eu relembrar, de eu falar, nossa, eu quero provar, de você ficar martelando. Tem jogos que você lê e acha legal, e depois eles vão meio pro limbo, assim, né? Você, tá, e de repente se você lembrar, vá lá. Mas esse ano tem... Tanto jogo, tênis verde, mas diferente, com propostas diferentes, coisas diferentes, uhum. Maneiras diferentes de jogar RPG. Eu achei que a mudança, e por isso justamente que eu fui ver como é que estava o quadro de juízes, o que tinha mudado, e eu acho que tudo isso foi muito benéfico pro Ennis. Eu acho que ainda existe... Eu não acho que não ter a Paizo, por exemplo, Pathfinder, seja uma coisa boa. Eu acho que o Ennis tem que se aproximar mais de todas as editoras, inclusive das grandes editoras, até como um quê de premiação e de ter... De você trazer um destaque à premiação, né? Tipo, você colocar essas pessoas grandes para competir também. Mas eu gosto de ver... talvez na ausência deles, o que eu pude descobrir ou desencavar esse ano. Puta, falando por alto, eu tenho uma meia dúzia, sabe? Seis, sete RPGs que eu fui, cara, esse eu gostei. Teve muita, muita coisa boa e muita coisa que eu saí morrendo de vontade de jogar. Eu acho que a melhor experiência que o Ennis pode trazer, com certeza. E, bom... É isso. Estamos aí. Nosso episódio anual do Ennis está completo. Espero que vocês tenham paciência para ouvir essas 3 horas, 4 horas de podcast, sei lá. Mas vamos dar umas 3 horas de papo, viu? E por aí vai. E é isso, ouvintes. Estamos aqui. Espero que até o final do ano saiam mais episódios, que esse ano a gente está com tudo. Lança 4 episódios, estou com tudo. Matamos. Vai comparar. Melhor comparar com a nossa meta. É tudo. Eu espero que vocês gostem, comentem com a gente, comentem no Facebook, no nosso e-mail, cara, na maneira como vocês quiserem. Atualmente eu não vou nem escolher, onde vocês quiserem falar com a gente, falem no Twitter, me marquem o Chess, falem o que vocês gostaram daqui, o que chamou a atenção. Se vocês comprarem alguma coisa por causa do nosso episódio, falem pra gente. Tem gente que às vezes fala, comprei por causa disso, e a gente fica, olha aí o influencer, né? Mas eu gosto de saber que às vezes a gente pode ter levado uma experiência positiva pra vocês de descobrir alguma coisa nova. É verdade. E fico muito feliz de poder dizer isso. Lembrem-se sempre Podem até haver podcasts melhores por aí. Mas só no Escudo do Mestre, ano após ano, você tem o review anual dos Zenis. É isso aí, gente. Até a próxima. E que muito provavelmente não vai ser ano que vem. Eu poderia também falar que só no Escudo do Mestre você tem a Xuxa de pacote. Mano. A Xuxa de pacote, verdade. Mas é isso, ouvintes. Obrigado. Até mais.